Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares. Olha aí, rapaz, todos se acham. Olá, eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E nós estamos aqui hoje para fazer a leitura de comentários e e-mails dos podcasts anteriores. Eu vou começar aqui lendo os comentários do Batendo Papo na Masmorra número 6, né? Então, o primeiro comentário é do Calango, tá? Ele falou que muito bom podcast, excelente post. Diz que mais uma vez você, viu, Marcos, fez ele ficar muito interessado em um filme. E ele ficou doido pra ver esse The Fall, viu, que você comentou, né? Ele perguntou até se o título é esse mesmo, né, Marcos? Saiu no Brasil com um título absurdo, né? É, dublê de anjo, né? Credo. Nossa, isso aí afasta a pessoa, né? O interesse da pessoa, né? Mas esse filme é verdade, o título dele é The Fall mesmo, é muito legal. Eu assisti a queda também. Seria, isso, né? A queda, exatamente. Então, ele falou que você indicou pra ele também o Taxidermia e ele gostou bastante, viu, Marcos? Ele falou que achou o máximo e baixou até a trilha sonora do filme, que ele achou muito boa também, viu? Ele falou que o cast foi excelente e ele falou que faltou alguém cantando as músicas do Justin. Ou seja, todo mundo enrolou e ninguém cantou, né? Pois é, que bom que ele gostou dos filmes e tal. Eu também achei eles muito bacanas, achei que valia a pena comentá-los e tudo. E quem sabe uma hora a gente se anima a cantar as músicas do Justin, né? Eu não. Mas de repente você... É, né? tu tinha que cantar no final e ficou enrolando e não cantou, né? Mas tudo bem. É que Justin Bieber é desumano e degradante. Eu sei. É por isso que a gente começou a obrigar o pessoal a cantar, por causa disso. Então, obrigada, viu, Calango, pelo seu comentário aqui, viu, querido? Então, próximo comentário do Barão. Ele falou que tá com muita vontade de escutar os programas, mas ele tá sem o PC há umas duas semanas já. Ele falou, força aí, pessoal, e vamos que vamos. Estamos indo, viu, Barão? Estamos nos virando aqui e estamos torcendo pra você voltar logo, até pra poder nos ajudar. Ajudar também, tá? Obrigado e beijo pra ti, viu, Barão? Barão sem PC é que nem o Barão Vermelho sem o avião. É verdade. Pois é, ele é o Barão do PC, né? Beleza, então o próximo comentário aqui é do Mark Gregor, né? Ele falou que, assim, já que o programa é pra indicar o que estamos vendo ultimamente, eu vou fazer uma indicação de um anime que eu estou vendo e que estou achando muito foda. Ele disse que o anime se chama Freedom, né? E é dirigido pelo Shuei Morita, do estúdio Sunrise. Ele disse que é muito bom o visual do filme e o design dos personagens e veículos é desenhado por ninguém menos do que o Katsuhiro Otomo, olha, do Akira, né? Que nós comentamos durante o podcast. Ele falou que não vai entrar em detalhes sobre o anime, mas quem tiver curiosidade para assistir, vale a pena. Para quem não sabe onde procurar, procurar no Eisenspace. Valeu, galera. Pô, obrigada, viu, McGregor. O Marcos já tinha falado para mim desse anime, acho que tu chegou até a assistir, né, Marcos? Assisti, é uma série, a primeira temporada, não sei se vai haver uma segunda. Ela tem 7 episódios, é legal pra caramba esse anime. Tanto visualmente, ele é bem interessante. E a história também é muito bacana, viu? Esse anime aí eu recomendo. A história de uns garotos que eles estão... O pessoal que está exilado na Lua por causa da destruição e da poluição que acabou com o planeta Terra. Mas a Terra voltou a ser habitada e eles querem voltar para poder reencontrar as pessoas que estão vivendo na Terra. É um filme, é um anime interessante pra caramba, vale muito a pena, viu? Olha, vou baixar, viu? Também tô curiosa, já faz um tempinho que eu tô querendo baixar esse anime, viu? Obrigada pela recomendação, viu, McGregor? Valeu, querido. Então, próximo comentário é do King Buddy Holly, nosso camarada que já comentou outras vezes, né? Ele falou assim, olá, masmorrianos. Ele falou assim, como pacifista que sou, eu considero Johnny Vai à Guerra a melhor obra que o cinema produziu quanto às mazelas que um conflito armado traz. E seguindo a ideia, o que estamos assistindo, ele diz que começou e terminou de assistir a série Jericó, na qual somos levados a uma cidade do interior do Texas e os acontecimentos subsequentes a um ataque nuclear terrorista nos Estados Unidos. Para aqueles que gostam de história alternativa, temos o princípio da queda dos Estados Unidos da América, a ascensão de um Estado fascista, os Estados Aliados da América e uma nova guerra civil, na qual se destaca a República Independente do Texas. A série teve apenas 2 temporadas, a segunda com apenas 7 episódios, com um final um tanto abrupto. Porém, os produtores continuaram a história em um HQ, que ainda está sendo lançada. Ele disse que leu o primeiro volume e gostou. Então, masmorrianos, carcereiros ou encarcerados, aumentando a discussão sobre adaptações, qual a sua opinião sobre filmes e séries transcenderem suas mídias no sentido oposto da adaptação clássica e se tornarem livros e HQs, como no caso de Supernatural e Supernatural Rising e Fringe com Tales Fringe. Abraços do amigo King Buddy Holly, do blog Bullets and Music. Olha que legal, ele perguntou pra gente, Marcos, o que, que você acha? Olha, eu confesso que eu ainda não li as HQs que são adaptações de séries de TV ou de filmes, tendo Supernatural, tendo Smallville, tendo Fringe, né? Tem de várias séries aí viraram. Será que o pessoal consegue explorar, né, com a qualidade assim esperada, né, as HQs? Deixa eu te falar, às vezes eu tenho um caso que eu posso falar que eu conheço, né, que são as HQs do Star Wars. E realmente elas muitas vezes são mais interessantes até do que os filmes, porque eles exploram toda aquela mitologia que é criada, né, para ser o pano de fundo do filme. Eles vão mais a fundo naquilo, mostram com detalhes, mostram toda a história do Império, da República e etc, etc, né, dos Jedi. Então às vezes é interessante, algumas coisas que ficam pontas soltas nas séries e que não são exploradas muito a fundo, na HQ você pode, né. Sim, eu não tive acesso a essas HQs que são originárias de séries, né? Pelo menos essas que ele citou, né? Sobre Supernatural e Fringe, né? Mas eu estou assim na ansiedade, né? Eu acho que eu e muitas pessoas aguardando aí ao contrário, né? Que a série que é originária as duas séries, né? Tanto o Sandman, né? Que deve sair pela HBO, e o Walking Dead, né? Eu já tô apurrinhando todo mundo em vários podcasts falando de Walking Dead. Quer dizer que, pra mim, o contrário funciona, porque eu já tive acesso a outras também interessantes, né? Mas eu vou dar uma olhada pra ver como é que é. Eu assisti um pouco de Supernatural e assisti também um pouco de Fringe, né? Qualquer hora eu vou dar uma olhada nessas HQs aí pra ver como é que são. Obrigada pelo comentário, viu, King Buddy Holly? Abraços e força aí no Bullet Music. Aí acessem o Bullet Music aí do King Buddy Holly pra dar uma força, ajudar, comentar, né, Marcos? É isso aí, obrigado pelo seu comentário, pela você ter discutido aí essa questão que eu achei interessante. Eu vou procurar os quadrinhos para dar uma lida. E acessem o blog dele, o Bullet Music, que é legal pra caramba, viu? Beleza, abraços aí pra ele. Então, tem um comentário Rapidex aqui do Almighty, que diz que foi muito legal participar, né, do bate-papo com a gente, e diz que assistiu The Fall e gostou bastante, adorou a recomendação, viu, Marcos? Ele falou que a garotinha é uma excelente atriz, né? É, esse filme é fantástico, acho que você explanou tão bem durante o podcast, viu, Marcos, que eu também assisti, eu me emocionei muito com o filme. O filme é visualmente impressionante também, viu? Até a minha filha também assistiu, gostou. É um filme que dá pra assistir em família, viu, gente? Procurem aí The Fall, né? Que saiu aqui no Brasil em DVD com um título horroroso de dublê de anjo, viu? Apesar do título, vale a pena assistir o filme, viu? Obrigada, viu, Almighty? Inclusive por aceitar a brincadeira de cantar o Justin Bieber com a gente. É isso aí, foi muito legal a participação do Almighty mesmo. Tal. E é isso aí, o The Fall é a prova que um filme de aventura e fantasia não precisa ser desmiolado, né? Sim, sim. Depois veio o McGregor falando que assistiu The Fall, gostou bastante, e dizendo que já tem Taxidermia e The Last Man on Earth pra assistir, né? Vamos ver depois se ele retorna com a gente aqui pra falar o que ele achou dessas outras recomendações que a gente fez, né? Então, temos depois o comentário do Sr. Elton, que ele falou assim: parabéns, cativos da masmorra, adorei esse papo de vocês. Eu tenho aqui o Homem da Terra, mas por algum motivo ainda não o assisti. Depois desses comentários eu vou assisti-lo ainda hoje. Opa, que legal, hein, Marcos? Abraços. Opa. Pro Sr. Elton, que legal, bom saber que ele vai, que nós animamos, né, ele a assistir, né? Eu também tô com esse filme aqui na lista pra assistir, viu? Esse daí também é um que eu tô doido pra ver, viu? Fiquei curiosíssimo. Sim, esse daí foi recomendação do Almighty, por sinal, né? Exatamente. Sim, verdade. Obrigada, viu, Sr. Elton? Obrigada pelos comentários, querido. Então, aí vem o Barão falando que o PC dele voltou, mas ele não conseguiu ouvir os programas. Ó, pelo que eu estou sabendo, como a gente está lendo aqui comentários de podcasts anteriores, parece que o PC dele deu problema de novo, entendeu? O PC dele voltou, só que infelizmente deu problema novamente, né? Ele falou que, seguindo a linha dos comentários, olha, ele está citando um puta filme. Ele falou que assistiu Ladrões de Bicicleta. Olha só, Marcos, um filme tão bonito, né? Depois vamos ver se o Barão volta aqui pra dizer pra gente o que ele achou, né? Eu quero que ele fale desse filme, e eu gostaria até que ele recomendasse esse filme aqui no podcast, porque o Ladrões de Bicicleta é uma obra-prima aí do Vitória história de Sika, é um filme que vale muito a pena de chorar, viu? Sim. É de chorar mesmo. É muito bonito, né? Esse é um filme que podia ter sido rodado aqui na nossa cidade, né? O Ladrões de Bicicleta, né? Só que aí não ia ser uma história tão bonita. Eu não sei se aqui, aqui não ia chamar Bicicleta de Ladrões, né? Pois é, obrigada, Marão. Vamos ver se esse PC volta de uma vez, né, rapá? Então, depois tem um comentário do Kill, né, que diz assim, salve Masmorraiada, mais um excelente bate-papo, mega jabazístico do Filmes com Legenda, Ticlin. A gente já tá fazendo um monte de podcast jabazístico, né, do Filmes com Legenda, né? Aí falou assim, os caras merecem. O filme que o Almighty citou, The Man from Earth, está há tempos gravado no meu PC, mas não assistiu. Mas muita gente falou bem dele. Angélica. Aí ele colocou assim, nesse mundo de Biebers, restarts, purpurinas e afins, cabe a nós orientar nossas crianças para o que é bom, mesmo que não se possa proibir que gostem dessas modinhas, dar-lhes a opção e a oportunidade de conhecer produtos de qualidade. Sigo nessa missão tal qual você, caríssima. Pois é, ô Kio, eu fico tentando mostrar música boa pra ela e tudo, eu até que convenço uma outra musiquinha e tudo, mas ela tá naquela fase assim que ela fica mudando rapidamente. Uma hora ela tá ouvindo Justin Bieber, depois vai pra Restart, agora ela já tá numa outra fase, viu, Marcos? Agora ela tá ouvindo a Pitty. Ah, é. Então, ela tá mudando, ela vai mudando o gosto dela. Quer dizer que não dá pra gente enjoar muito, né? Ah, a Pitty é um pouquinho melhor, não muito, mas é um pouquinho. Sim, então agora daqui a uma semana ela já tá escutando outra coisa diferente também. Pois é, Kio, então, essa parada do Justin Bieber aqui foi bem preencher o saco mesmo dos convidados, viu? Pois é, um grande abraço aí pro Kio. É isso aí. Tem a nossa amiga Xana Chanchada, que diz que amou demais o podcast. E pra surpresa minha, né, ela diz assim que o professor dela de história recomendou ler o Game, Pés Descalços, como referência para a Segunda Guerra. Sim, né, Marcos, o Game, Pés Descalços, é referência, assim, é tanto os quadrinhos quanto a animação, né? Ele fez muito bem, viu, recomendando. O professor dela tem muito bom gosto, né? Sim, é a destruição de Hiroshima vista pelos olhos dos japoneses, né? Isso é um interessante mesmo. É verdade. Legal também, depois, viu, Xana, você procurar o filme Chuva Negra, né, Marcos? Também. Que também tá dentro da mesma temática, né? Isso. Filme Chuva Negra do Shoei Imamura. Sim, busque aí. Nós tentamos descolar pra Xana Chanchada a animação do Games Pés Descalços, só que todos os torrents estavam mortos, né? Quer dizer que se vocês souberem, quem tá escutando a gente, que tem um torrent vivo, funcionando bonitinho do Game, deixa no post pra gente poder descolar pra Xana também, tá? Abraço, viu, querida, pra você. Obrigada. Abraço enorme pra Xana. É isso aí. Depois vem o comentário do Bocão, né? Ele também tem podcast, um podcast bem legal de música e tal. Aí ele falou assim, opa, já comentei com a Angélica, comecei a ouvir recentemente e estou curtindo pra caramba o podcast. E também já vi que vai me dar muita dor de cabeça com todas essas dicas. Já estou anotando tudo. Comentário meio sem graça, ele colocou no finalzinho. Mas é o que vou consumir mais do que contribuir mesmo. Abração. É isso aí, Bocão. É muita coisa realmente que a gente recomenda e tal. Mas não, faça devagarzinho. Assista um ou outro, né, Marcos? Aos poucos, né? Exatamente. Ele vai assistindo assim na medida que for possível, tudo. Assim, quem gosta de cinema, eu acho legal também a gente ter aquela lista de filmes que a gente fica naquela, né, ansiedade, aquela esperança de conseguir assistindo e tal. Sim. Quem esquece, às vezes o pessoal fica assim, olha, vocês falam de tantos filmes que a gente vai esquecendo. Sabe o que vocês fazem? Vão anotando. Também tenho muito hábito, assim, quando eu tô escutando um podcast de cinema e tal, um podcast de referência, eu vou anotando os filmes pra poder lembrar de baixar depois, viu? Mas é verdade que a gente já assistiu muito filme nessa vida, né, Marcos? Porque a gente às vezes cita até filmes que a gente já assistiu já faz algum tempo também, né? Então, tem que a gente viu anos atrás, aí vai, né, relembra, vê que é interessante comentar e... Sim. Sim, sim. Então, abraços pro Bocão aí e continue acompanhando, viu, querido? Obrigada pelo comentário. Um grande abraço pro Bocão. Obrigado pelo comentário. Então, depois vem o comentário do Edu, né? O nosso parceiraço lá do Destino Poltrona. Falou assim, o Edu. Opa, acabo de ouvir o podcast, ficou muito divertido. Justin Bieber me deu tanto medo que no cast eu não falei nada de Tokusatsu. Viu? Conseguimos amedrontar, viu, Marcos? Eu consegui, né? Eu não falei nada. Feia você, viu? Então, ele disse que quase o Marcos se ferra, né? Mas o Marcos não se ferrou, Edu. O Marcos ficou enrolando e nem cantou esse sem vergonha. Então, ele diz assim: o Game Pass descalço nos Estados Unidos foi utilizado por colégios como material obrigatório de história. Olha que legal. E o mangá original é semi-biográfico, então o autor realmente sentiu aquilo tudo na sua própria pele. Já o Túmulo dos Vagalumes é a adaptação de outro livro que conta acontecimentos reais vividos pelo próprio autor, onde ele conta o que se passou durante a Segunda Guerra Mundial com a sua irmãzinha, que ele acredita ter sido responsável pelo que ocorre com ela na vida real. Tanto que o filme se inicia com ele já morto. Valeu. E aí, olha lá, ele coloca um PS, viu, Marcos? Porque ele sabe que agora, ele acha que agora não vai tocar Justin Bieber. Então ele diz assim: o Tokusatsu em 3D se chama Tomika Hero Rescue Force, The Movie, e devem ter vários outros desse tipo. Viu, Marcos? Você tava perguntando pra ele Tokusatsu em 3D, né? Exato, agora eu vou ter que assistir, né? É isso aí. O pessoal também tá devendo pra gente aí um Tokusatsu porno gore, tá? Então estamos aguardando ainda o Tokusatsu aí. Tá? Abraços pro Edu, obrigada pelo comentário. Toma Justin Bieber, Edu. Agora nós vamos ler os comentários referentes ao podcast Batendo Papo na Masmorra, número 7. O primeiro é o do Calango. Bom dia, masmorros. Mais um excelente cast de vocês. Esse papo na masmorra está cada vez mais delicioso. Acabei de ver o trailer do I Am Here, indicado pelo Barão, e achei muito interessante. Já estou na seca procurando o filme inteiro para assisti-lo. O trailer me lembrou um pouco deste videoclipe. Ele dá aqui, né, o link para link, né, para quem quiser acessar, né? É só pegar aí o endereço que o Calango colocou, viu? Isso, ele falou que a história do videoclipe que ele assistiu tem um final parecido com esse filme. Sobre o que tenho assistido ultimamente, gostaria de indicar o filme que eu assisti há muito tempo atrás e gostei muito. O filme é Bird, Asas da Liberdade. Eu amo esse filme, é lindo. É maravilhoso, de 84. Estrelado pelo Nicolas Cage e o Matthew Modine, e é dirigido pelo gênio Alan Parker. Filme conta a história de dois amigos que voltam do Vietnã completamente traumatizados física e emocionalmente. E um deles tem problemas mentais e deseja muito se transformar em um pássaro. O outro tenta trazer o amigo de volta à realidade e acabam chegando a ponto de fugir do hospital. Aliás, a cena da fuga dos dois, que é no finalzinho do filme, é muito interessante e, de certa forma, muito engraçada. Esse filme é muito bonito mesmo. Essa coisa do cara passar pela guerra e depois querer deixar de ser humano, querer se comportar como um animal, é coisa que aconteceu várias vezes na vida real com ex-combatentes. Sim, é verdade. Esse filme eu peguei na época que eu ia muito à Cinemateca de Santos. Esse filme é lindíssimo, é belíssimo, gente. Vou deixar o post, vou ver se consigo encontrar o filme para deixar pro pessoal no post. Aquele filme brasileiro, O Homem que Copiava, quem assistiu, se prestar atenção, vai ver que ele faz referência a esse filme Bird em um momento. Depois, se o pessoal assistir, pode até comentar com a gente. Beleza, olha, obrigada, viu, Calango, pelo comentário e uma indicação tão linda, viu, para os ouvintes, né, Marcos? O Bird é um filme magnífico, viu? Uma indicação muito bacana, muito bonita mesmo, viu? Quem assistir Bird, Asas da Liberdade, do Alan Parker, vai com certeza gostar muito. É isso aí, um abraço grande pro Calango. Próximo comentário do Sr. Elton. Salve, cativos da masmorra, esse bate-papo foi muito legal. Já tenho aqui o I Am Here, faz um tempo, mas ainda não assisti. Aí, Calango, tem ele lá no Laranja Psicodélica, um blog muito bom para downloads. Realmente, vou procurar esse filme Infernal Affairs, mas estou com medo de perder o encanto pelo Scorsese. Espero que não, porque vejo esse filme quase toda semana na TV a cabo. Bom... Não tem como perder o encanto, não. A gente só usou como uma referência, né? Porque eu acho que em cinema, viu, Elton, funciona assim. Eu acho que a gente sempre deve, pelo menos para quem é cinéfilo e gosta de cinema, buscar a origem, né, de tudo, seja do trabalho de um diretor, né, seja uma obra, se você souber que essa obra foi uma obra adaptada, né, Marcos? Uhum. Mas talvez ele perca o encanto pelo Infiltrados e ganha encanto pelo Infernal Affairs, né? Que também é muito bacana. Legal até que é mais de um filme, né? Tem Infernal Affairs, tem mais trilogia, dois, né? É uma trilogia. E é bom até ver para comparar os dois, né? É interessante ver. Até forma uma sessão dupla, de repente, o Infiltrados e o primeiro da trilogia Infernal Affairs forma uma sessão dupla interessante. Ele continua o comentário dele dizendo: aí, pessoal, algum dos cativos aqui já assistiu Yesterday Was a Lay? Acho que só eu e o diretor já vimos isso. E ainda tenho minhas dúvidas se o diretor já viu. Que é? É o Noir às avessas com drama de ficção científica, com muitas teorias de física quântica até. É muito bacana a apiração desse filme. Essa é a minha dica. Olha, Noir às avessas com drama e ficção científica, com muitas teorias de física quântica, isso deve ser obrigatório de assistir. Com certeza eu vou assistir para dar uma olhada nisso. Olha, já tá na lista, viu? Com certeza. Opa! Sem edição e não encha o meu saco. Leia o banner. Beijo na bunda. E ele termina, beijo na bunda? Essa masmorra está cada vez mais erótica mesmo. Pois é, o pessoal reclama que é sem edição e não lê o banner. Lê o banner, não tem edição. É isso, ainda bem que ele gostou do beijo na bunda, viu, Marco, no final. É, muito bem. Cada um com suas preferências, né? Muito bem. Vamos agora ler o comentário do Dante. Fala, galera do MasmorraCast, adoro esses papos e ainda vou participar com vocês, só falta tempo. Mas até o final vão conhecer a figura do SextaCast, o único ser da meia-noite paulista. Um abraço pra você, Dante é o Rafa Japa lá do SextaCast. Tá prometendo já faz algum tempo participar do podcast, vê se aparece logo, viu, rapá? Abraço pra ti. Você dribla a sua falta de tempo e venha participar aqui com a gente, que vai ser um imenso prazer. Sabe o que é? É que ele é um ser da meia-noite, cara. A gente grava podcast das 10 às 11, entendeu? É por isso que ele não consegue. Então vamos pra algum lugar que o fuso horário bata pra tentar gravar. Ai, beleza. Abraço pro Rafa Japa. Próximo comentário é do nosso amigo, colaborador, sócio e acabado, Eduardo Corso. Pessoal, adorei esse batendo papo. Finalmente falaram do filme original que deu origem aos Infiltrados. O primeiro filme da trilogia Conflitos Internos é um filmaço. É um filmaço mesmo. O remake, se a gente colocar para ser exibido ao mesmo tempo, veremos que são praticamente iguais, excetuando o fato que um se passa no Oriente e o outro no Ocidente. São leves alterações que no final não mudam o fato de ser uma adaptação mediana. Olha, o Edu concordou com você, viu, Marcos? É, a adaptação que o Scorsese fez do primeiro filme da trilogia Inferno em Conflitos Internos é a verdade essa, é uma adaptação mediana, né? O filme chinês é melhor. Pois é, que o pessoal tem que superar a estranheza quanto ao cinema estrangeiro e conhecer o cinema estrangeiro, viu, gente? Porque é muito legal, sem brincadeira mesmo. A gente tá pra fazer um cast mais pra frente só sobre terror da Coreia do Sul, gente. Que vocês não têm noção da qualidade do terror, dos filmes de terror. Terror não, é um esplendor. Ele continua falando, não é diferente do Quarentena. Quarentena que é a refilmagem do filme espanhol Rec, que tem algumas mudanças, mas que no fim é a mesma coisa. O Quarentena é pior ainda, porque quem viu o Rec não vai aguentar assistir o Quarentena, mas enfim. Com certeza. O segundo filme da trilogia se passa logo após os fatos do original. Ele voltou a falar aqui da trilogia Infernal Affairs, né? E o último se passa antes dos acontecimentos do primeiro filme, coisa que já vimos na trilogia japonesa Ringu. Sim, sim. Gunslinger é um anime sobre garotinhas que são exímias assassinas programadas por uma organização agindo na Itália. Existe uma continuação, é bem violento e tem muito drama. Exatamente, Gunslinger é muito bacana. O Edu fala ainda da série de terror, a série de TV de zumbi canadense Dead Set. Ele fala, Dead Set é genial, os zumbis têm muita coisa boa a nos oferecer, contanto que seja apenas no mundo ficcional do cinema. Né? Valeu e logo comento batendo papo 8. Beleza, Edu, obrigada, viu, querido. Então, depois vem o Thiago, né? Diz que mais uma vez vocês conseguiram provar que qualidade não necessita de quantidade. Ficou até mais enxuto, se pode se dizer assim. Ele falou que gostou bastante das recomendações, principalmente da a primeira, que é do Barão, né? Que é do I'm Here, né? E isso. Diz que achou simplesmente sensacional. Pode não ser original, mas foi uma ideia concretizada, tá ali pra todo mundo assistir. Muito bem produzido e com ótimos efeitos. Particularmente gosto muito do gênero abordado, robôs mais sentimentos, mais humanismo, mesmo que seja muita viagem. Olha, eu também gosto muito dessa abordagem, viu, Thiago? E ele disse assim, que no meio do curta, meus pensamentos foram lá para o clipe do Blur, Coffee and TV. Não sei o motivo, eu vou ver o clipe do Blur, né, pra poder ver o que o Thiago pensou, né. Então, ele diz que o curta me passou o mesmo sentimento do clipe, quando o personagem principal, uma caixa de leite, se apaixona por uma da espécie. Também tem o clipe do Daft Punk, chamado Da Funk, o cachorrão andando pela cidade, passando despercebido do pessoal normal. Enfim, eu gosto muito do estilo do Sr. Spike Jonze e dos takes da floresta, que por sinal tem no curta. Muito obrigado pela indicação, Barão. Não aguardo de mais algumas agradáveis surpresas como essa. Sobre Angst, ele diz que há muito tempo está na lista dele, né? E diz que sente que agora é a hora para subir ele no player, né? E sobre o Wes Craven, ele diz que vai esperar um pouco mais e diz que valeu muito por fortalecer a vontade de assisti-lo. Assista o Angst, viu, Thiago? Que é fabuloso, é fascinante mesmo. E os filmes do Wes Craven também valem a pena, né, Marcos? Sim, principalmente esses aí da década de 70, né? Que eu acho que são mais... Sim, é verdade, eu gosto até das refilmagens, viu? Eu gosto da abordagem do Wes Craven, viu? Então, ele diz assim que os seriados indicados são ótimos, que Dead Set é uma pena que seja curtinho, né? Só tem 5 episódios. Porém, ele gostou bastante da galhofada, né? Como eu disse. Ele disse que o tema reality show misturado com zumbis, ele gostou bastante, falou que é legal que os personagens odiados morrem de uma maneira bem foda, né? Oi? Pra mim, todo reality show tem zumbis. Inclusive os brasileiros. Sim, sim, todo reality show tem zumbis, né? Só que eles acham que estão vivos, né? E tem os zumbis Isso. Do outro lado também assistindo, né? Por sinal, né? Sonza Fanark, ele diz que é altamente recomendado para quem gosta do gênero brucutu de ser altamente viciante, como já foi dito. E o melhor, tem poucos episódios, dá para ficar atualizado rapidinho. Diz que já está baixando o Infernal Affairs para não ter medo, né? Para as pessoas não ter medo de perder o encanto pelo Sr. Scorsese, né? Que o Sr. Elton ali achou que ia perder o encanto, né? Ele falou que assiste para o Sr. Elton assistir como ele, né? Agregando a tudo que ele já assistiu. Pois até o Scorsese pagou um pau e quis fazer uma versão dele. Imagina só quanto deve ser bom a chinese version. Ah, é verdade, né, Marcos? Com certeza. A gente não deve assistir, quando a gente assiste um filme que a gente já gostou, a gente não deve perder o apreço dessa maneira, viu, Marcos? Porque afinal de contas ajudou a divulgar, né? O que a gente comentou durante o podcast é que é uma infelicidade que, através de todo esse mainstream americano, né, que não haja uma maior divulgação do cinema chinês, né? Que haja só uma menção, né? Como foi o caso do Infiltrados, né? E Exatamente. Uma pena, né? Porque será que o diretor do Infernal Affairs, ele bombou tanto quanto o Martin Scorsese, né? Depois do lançamento dos Infiltrados, né? No nosso caso, a gente acabou descobrindo que tinha esse original, que é legal pra caramba. Tem muita gente que nem sabe, não tem noção que esse filme tem uma versão, sabe, anterior, que tem um original, que ele é baseado, né? Mas nós não perdemos nada, não, viu? Por conhecer a origem das coisas, viu? Então, ele diz que, finalizando, o The Chaser é revoltante, porém é muito bom. Nada do que a gente quer acontece. Ou espera que aconteça. Acontece. Entendi. É realmente, o The Chaser é revoltante, né? A gente sente angústia, né, Marcos, assistindo. É, o filme é angustiante, é tremendamente tenso. Porque não tem herói, né? Não dá pra falar que tem herói o filme, né? É um anti-herói, né? Exatamente. Uhum. Eu adorei o Caçador, né? O The Chaser. Sim, cara. Esse filme coreano aí de policial, suspense espetacular. Mais um filme espetacular vindo da Coreia do Sul, né? Uhum. Então, o Thiago finaliza aqui se desculpando, diz que baixou um espírito de calango nele, porque ele fez um comentário imenso, mas não se desculpe não, viu, Thiago, porque é muito bom a gente saber que você escutou, que você sentiu vontade de comentar, de compartilhar, viu? A gente não acha nada ruim em comentários grandes não, viu, querido? A gente agradece, muito pelo contrário, né? Aí depois, Marcos, ele pergunta pra gente, eu acho que seria interessante a gente responder, ele pergunta assim: Angélica e Marcos, vocês têm algo contra a rede de cinema Cinemark? Porque o dinheiro gasto das idas ao ferryboats, vocês poderiam ter vindo ao Praia Mar em uma sessão mais acessível, que desse para voltar para o outro lado do oceano tranquilamente. Já sei, ele fala, possuem fobia de atravessar o oceano. E se não gostam de Cinemark, tem o Cine Roxy, há 75 anos ali no Gonzaga. Ele diz que não é fácil o transporte, o tempo gasto, grana, etc. Mas ele acha que para a cultura é válido. Se tivesse um cinema aí na cidade de vocês e fosse de nível Cine System, com certeza eu aproveitaria para passear e de quebra assistir um bom filme que estivesse em cartaz. Quanto a isso, eu não tenho o que reclamar. Ele disse que na época em São Vicente só tinha o Instinto Jangada, né? E que, por sinal, nunca foi a uma sessão. Ele só ia ao Roxy mesmo. Diz que é roots. Ao Ipiranga, né? Que foi extinto, né? Que é na cidade vizinha, Santos, né? A 1h30 de distância da minha casa. Enfim, se o cinema não vai a Maomé, bom, já sabem. Ele diz que não consegue pensar em outro anime além de Elfen Lied, né? E diz que é pra recomendar esse anime para mim. Eu até tenho esse anime aqui, não cheguei a assistir, viu, Thiago? Então, mas vou assistir agora que você indicou, já tá aqui baixado e tudo, né? Então, no que diz respeito ao que ele está assistindo, ele falou que assistiu uma coisa que o Eduardo Cosso talvez entenda, né? Que é o Tatobá. Eu não sei o que que é, Marcos. Você conhece? Vamos perguntar pro Eduardo o que que é Tatobá, porque eu também não sei. É, eu acho que até o Edu deve ter respondido ele lá embaixo, né? Então, ele diz que nós continuemos assim, né? Alimentando nossas mentes sedentas por alternatividade. Olha, muito obrigada, viu, Thiago? E respondendo ao Thiago com relação ao cinema, Marcos. A gente deveria ter ido no Cinemark, é o que eu ia dizer. A gente deveria ter ido no Cineroxy. Só que a gente tava com muita preguiça, a gente tava no final de semana preguiçoso, e o Ferribots Plaza pra gente aqui, é, o ônibus já para ali do lado da escadaria, né, indo pro cinema, né, e tal. Ou seja, a preguiça e o barato que acabou saindo um pouco caro, né, Marcos? A gente, da próxima vez, a gente vai pro Roxy, ou vai pro algum da rede Cinemark, que acho que a gente vai se aborrecer menos, né? Mas a gente não quis perder a oportunidade não, Thiago, de reclamar da falta de profissionalismo deles, viu? Abraço pra ti, querido. Abraço pro Thiago. Obrigado pelo comentário, e pela dica, e pelo puxão de orelha. Sim. Depois vem o Sr. Elton falando que já está procurando Inferno Affairs e perguntando pra gente se a gente já começou a assistir o Boardwalk Empire, né? Que a gente já começou, né? Eu comecei, mas eu não terminei de assistir nem o primeiro episódio, mas tava com uma cara ótima, viu, Elton? E tal. E depois vem o Edu, né? Ele falando assim que Elfen Lied, esse anime é muito bom, né? E diz que o mangá tá sendo publicado no Brasil, que diz que vale a pena conferir, né? Ele falou que indica também o anime Noir, né? Que é sobre duas assassinas, uma muito bem treinada e que consegue acertar tiros de grandes distâncias e tem vasto conhecimento em artes marciais, e diz que é muito genial. E a trilogia Inferno Affairs, ele diz que encontrou pelo John, que é o nosso amigo John Torrent, né? E diz que o amigo John Torrent ajudou muito ele também sobre os filmes do Wong Bak, né? Abraços pro Edu e pra todos que comentaram aqui. Abraço grande pro Eduardo. É sobre os comentários aqui no Batendo Papo na Masmorra número 8, né? Aí o primeiro comentário é do Daniel Volpone, né? Ele diz assim: bom dia, Masmorra. Acabei de conhecer o podcast pela participação da Angélica no We Are Geeks. Olha que legal, eu participei lá, viu, Marcos? Na maratona podcastal do We Are Geeks com Radiofobia. Foi muito bom, viu? Opa! Ele diz que não sabe se ama ou se odeia o nosso podcast. Porque cada podcast que ele escuta, ele tem que adicionar mais 10 filmes na lista, que já estava grande. Então ele queria saber se teria como adicionar os podcasts antigos no feed, né? Pois quando ele foi adicionar, só aparece o Batendo Papo na Masmorra 1, um para frente. Olha, eu fiquei chateado com isso daí, porque eu não tive relatos do pessoal não consegui baixar os podcasts anteriores, viu? Eu vou ver com quem sabe que possa me ajudar a resolver esse problema aí, viu, Daniel? Porque até onde eu sei, o pessoal tava baixando normal através do feed, viu? Caramba! Então, obrigada pelo seu comentário. Não nos odeie por acrescentar muitos filmes à sua lista. Vá assistindo aos poucos, né, Marcos? Exatamente, mas eu detesto vocês, porque cada vez que eu gravo esse podcast, eu também fico com um monte de filmes pra acrescentar na minha lista também, viu? Até a gente tem esse problema, né, Marcos, também, né? É. Verdade. Obrigado, viu, Daniel? Um abraço pra você, querido. Então, depois vem o comentário do Calango, né? Ele disse que gostou bastante e ele falou que assistiu Os Três Enterros de Melquia Desestrada, né? Que é um filme que eu comentei muito de passagem, né? Durante o podcast, e disse que achou muito bom. E ele falou também que sobre Onde os Fracos Não Têm Vez, ele achou muito interessante e disse que estão na lista de filmes favoritos dele, viu, Marcos? E opa! E a lista dele também está ficando gigante, graças ao nosso podcast e ao nosso blog. Então, ele falou que cada vez que ele escuta, acaba adicionando mais e mais. Nos agradeceu pelo excelente trabalho. Ele continua aqui embaixo falando assim, que ele foi comentando enquanto ele ia escutando, né? Então ele falou pra nós não ficarmos bravos, porque ele tá comentando novamente. Nossa, Calango, pode comentar sempre, né, Marcos? Não tem problema não, viu? Pode continuar, pode comentar. Pode comentar à vontade. Com certeza, com certeza. Então, aí ele disse que, em primeiro lugar, o Tokusatsu Pornogore, quando... ele falou que quando alguém tiver algum link, por favor, passe para ele, viu, Marcos? E para mim também, que eu também quero assistir. Ele falou que eu dei ideia e ele ficou muito curioso. curioso. Eu também tô aguardando o link, viu? Vamos ver se o pessoal do Sempocast manda pra gente, viu, Calango? Então, ele diz que, em segundo lugar, excelente escolha da trilha sonora. Principalmente terminando o cast com a música Wanderlust King, né? Que é do álbum Super Taranta, do Gogol Bordello. Olha, eu tô apaixonada pelo Gogol Bordello, viu, Calango? O Marcos também gostou bastante, né? Mó bacana o Gogol Bordello. Nossa, imagina, uma música cigana num ritmo punk é fabuloso. Sem contar que o vocalista, os clipes do vocalista do Gogol Bordello, o cara é totalmente, sei lá, parece que tá maluco, né? Tá chapado, assim, né? Muito engraçado, né? Muita adrenalina. Pois é, o Gogol Bordello é bacana pra caramba. Eu não conhecia, tá vendo? Eu acabei conhecendo pelo MasmorraCast também. Obrigado, então, gente. É muito legal. Que bom que vocês gostaram das músicas, viu, Calan? Então, ele disse que, olha só, ele disse, deixa um PS assim. Tomara que esses comments não virem MSN pra que eu não fique bolada. Não, não fico bolada, não. A gente dá uma sacaneada e tudo, mas. Olha, a pior coisa, a coisa mais triste, Calango, é não ter comentários, viu? Nada como ter sempre comentários e se virar um MSN, não tem problema, né, Marcos? A gente só dá uma sacaneada porque a gente não deixa passar batido, né? Sim, sim. Então, depois vem o comentário do Edu, né? Ele diz assim: olha, realmente, tivemos várias dicas interessantes nesse cast. Ele diz que adorou a ideia de assistir Tokusatsu com o pessoal do Senpuu, né? Porque o Edu, ele é um grande fã de Tokusatsu, né? E diz que gravaram um cast comentando sobre esse Tokusatsu, né? Aí ele falou assim: Tokusatsu Pornogore deve existir alguns. Ele diz que só lembra de um que tinha tentáculos e era meio nojento. Pena que ele perdeu. Ele falou que ele comprou em um evento de anime. As músicas dos casts estão realmente muito bem escolhidas. Olha, ponto pra mim, né, Marcos? Opa! E diz que combinaram muito bem. Adorou o lançamento em seguida de dois podcasts. Parabéns pela surpresa. Precisa aprender a editar pra tentar ajudar um pouco. Vida corrida, valeu. Então, Edu, vê se tu aprende a editar, menino, pra me ajudar. Tô precisando. Obrigada, beijo, Edu. Mas o que o Edu já ajuda a gente não tá no gibi, né? Ah, muito. Edu, ele é um grande divulgador, ele é um grande entusiasta do nosso podcast, do nosso blog. O Edu já ajuda bastante. Beleza, obrigada. Beijo pra ti, viu, Edu? Então, depois vem o comentário. Olha que legal, Marcos, do Rodrigo Ken, que é do podcast Visão Histórica, Marcos. Opa! Podcast fantástico. O último podcast, né, no dia que nós estamos gravando hoje aqui, que eu escutei, foi o podcast sobre os vikings, né? Que é até assim, é Vikings, Chifrudo é a mãe. Meu... tá muito bom, Marcos, tu não tem noção, muito divertido, eu até fiquei brincando de bar, né? Então, o Rodrigo diz assim: mais uma vez, ficou muito bom. A música do Satriani no fundo deu um charme a mais. Ele deixa a sugestão pra gente, viu, Marcos, de colocar o nome das músicas, né? No... Opa, isso é uma boa ideia, viu? Uma boa sugestão mesmo, que dá pro pessoal que gostar das músicas procurar, né? Pois é. Ou até procurar outras coisas daquele, né, daquela banda, daquele cantor. Uh-huh. Boa sugestão dele. É verdade, né? Isso é pra eu largar a mão de ser egoísta, que eu fico aí descobrindo por aí música e colocando nos casts, não fico dividindo com as pessoas. Mas eu vou fazer isso, viu, Rodrigo? O Rodrigo é o japonês, viu, do Visão Histórica. Então, ele disse que o Pablo, né, esse sem vergonha, tá deixando de ser promoter e virando arroz de festa. Ha, ha, ha. Zoeira, Pablito. Ele mandou parabéns pra toda a nossa equipe, muito sucesso e um grande abraço. Então, obrigada pelo seu comentário aqui, viu, Rodrigo? E é verdade, o Pablo já está... O Pablo logo, logo vai gravar com a gente novamente. A gente tem até projeto aí, não é nem do Batendo Papo, é do MasmorraCast com o Pablo, viu? Obrigada. Eu vou começar a colocar, assim, os nomes das músicas no post aí pra quem quiser, né, conhecer, baixar mais coisas da banda, viu? Uma ótima sugestão, viu, Rodrigo? Beijo pra ti, querido. Grande abraço pro Rodrigo. Então, e por último aqui, de comentários aqui do blog, tem o Sr. Elton, né? Ele foi bem sucinto dessa vez, eu achei até bem engraçado. Ele colocou assim: como sempre, esse papo foi excelente, mas eu tô com os atos, eu não entendo nada. Viu, Marcos? Mas... com a ajuda do Eduardo, nós todos vamos passar a entender de Tokusatsu. Isso, senhor Elton, uma dica pra você, se você quiser conhecer, vai conhecer o podcast do pessoal do Sempocast, viu? Que eles são especialistas em Tokusatsu, live action, né, Marcos? Exatamente. Isso, aí você vai conhecer mais, viu, se te interessa, né? Produtos maravilhosos da TV japonesa, o pessoal de lá manja tudo, o pessoal do Sempocast manja tudo disso. Então, quem quiser aprender um pouco sobre Tokusatsu e outros produtos aí audiovisuais da TV japonesa, pode escutar que vai pegar bastante informação. Com certeza. Então, finalizado aqui os comentários aqui do blog, nós temos aqui alguns e-mails aqui que a gente vai assim ler, assim, dando uma resumida, tá? Eu vou ler aqui primeiramente o e-mail do Lucas Yamamura, tá? Ele diz assim: Olá, Angélica, Hellish e seus masmorroides. Opa, masmorroides? Então, ele disse que... É, o pessoal da masmorra que tem hemorroidas. É, nossa, Marcos, que é isso? Então, ele, não, pareceu até... Achei que soou um pouco como os Herculoides, né? Não sei se tu lembra desse desenho aí. Então, ele disse que acabou de escutar o MasmorraCast sobre o Alejandro Jodorowsky. Olha, nós adoramos fazer esse podcast, viu, Lucas? Ele disse que sentiu que devia dar um feedback. Ele falou que não nos conhecia, me conheceu há já algum tempo, porque eu estou sempre no chat, nas gravações do Radiofobia, né? Em stream, né? Eu tô sempre lá fazendo bagunça, viu, Marcos? Então, em certa ocasião, ele perguntou qual que era o podcast que eu gravava. Eu indiquei, né? Coloquei o site, né? E aí ele falou que viu o anúncio do podcast número 28 pelo Twitter e baixou, né? Ele começou... Ah, ele falou que começou a escutar e quase desligou, viu, Marcos? Uhum. Ele falou assim... Olha, fiquei triste agora. Ele falou assim, que é nitidamente um podcast ultra diferente dos demais e a escolha por uma edição minimalista não chamou a atenção. Ele falou que tem por filosofia nunca falar mal do Giló sem antes prová-lo. Então ele desligou o MP3 player e decidiu que iria escutá-lo no desktop. Surpresa! Opa, será que vai ter surpresa? Que eu fiquei triste. Opa. Com o começo do e-mail dele. Ele falou assim, nós prendemos muita atenção dele pela profundidade da pesquisa sobre o Jodorowsky, que ele não conhecia, e que principalmente por sair do lugar comum, do cinema pipoca, blockbuster, né? Diz que foi a partir daí que ele entendeu aonde que nós somos diferentes dos demais. Olha, um grande elogio. Primeiro ele deu uma cacetada na gente e depois deu uma beijoca, né, mano? Então, mas continuando, fora de brincadeira. Então, ele falou que assim, o mais impressionante é que ele conseguiu trabalhar escutando o nosso podcast no desktop, né? Que é algo que ele não consegue fazer com outros podcasts normalmente. Então ele falou que sentiu falta de um fundo musical um pouco mais alto, né? Que estava bem baixinha a música, mas ele disse que foi compensado pela nossa fluência, né? De falar, né? Olha só, Marcos, ele falou que nós somos muito fluentes para falar, né? Opa! Obrigada, viu, Lucas? Então, ele disse assim que eu tenho uma voz muito doce. Olha, eu tenho uma voz muito doce, Marcos. Você acha que tem uma voz muito doce, querido? Você tem uma voz doce. Ah. Bem, bem doce. Um pouco, né, prejudicada pelo cigarro, mas é doce. Então ele falou que tem uma voz muito agradável de se ouvir e disse que de vez em quando eu me solto durante o vocabulário, mas que não sou agressivo nem baixo. Ó, eu sou uma lady, viu, Marcos? Então. É, mas de vez em quando solta uns palavrões aí. De vez em quando eu viro uma DC. Então, ele falou que pra nós não interpretarmos mal nada do que foi falado, e que ele falou como uma crítica, mas olha, eu considerei isso daí uma crítica construtiva, não achei ruim não, viu, Lucas? Então, ele falou que... pede desculpas, né? Ele falou que pede desculpas por ter quase deixado o preconceito dele dominá-lo, né? E falou que, na verdade, nós somos muito bons no que fazemos. Diz que é pra nós continuarmos nessa linha e pra melhorarmos sempre. E que um dia após o outro é sinônimo de êxito, né? Sucesso e prosperidade. Então, olha, muito obrigada, viu, pelo seu e-mail, viu, Lucas? Muito legal. Não achei ruim as suas críticas, foram críticas totalmente construtivas, né? Nada como alguém dar dicas pra gente sobre edição, como melhorar a edição. Muito obrigada, que bom que você superou, né? A estranheza, escutou o podcast. Agora a gente te pergunta aqui se você foi atrás de algum filme do Jodorowsky. Que a intenção do podcast é essa. Oi, tá, Angélica, mas muito obrigada. Esse foi um dos comentários mais bacanas que eu já escutei, que a gente teve a oportunidade de ler até agora, viu? No podcast. Ah, é eu tipo também adorei. É um comentário que faz valer a pena, sabe? A gente. Uhum. É? Sim, obrigada pelo comentário, viu, Lucas? Muito legal. Obrigado. Mesmo. Por favor, entre, comente, sempre fale para a gente o que você está achando, né? E tudo isso é bem importante. Não tem coisa pior, né, Marcos, do que você gravar, você manter um blog, você gravar podcasts, você nunca ter um retorno para saber o que o pessoal está realmente achando, né? Sem dourar a pílula, né? Muito bom isso daí, viu? Um grande abraço pro Lucas. Oi, meu nome é Juan Gomes e conheci o blog de vocês quando uma participante do cast foi no podcast do MRG, Matando Robôs Gigantes, falar de alguma coisa que eu não lembro o quê. É? Eu não sei o que ela falou, mas muito obrigada pra ela. Não tem como não dizer que o nome do site foi a primeira coisa a me chamar a atenção. Também Masmorra Erótica, né? Pois é. E que me fez entrar no site e curtir o trabalho de vocês. Diferente de todos os outros podcasts que ouço por aí, com a tag cinema, o de vocês é de longe o mais centrado e o que verdadeiramente nos trazem coisas boas do cinema mundial e não somente do mundinho decaído de Hollywood. Uhul! Adorei o mundinho decaído de Hollywood, viu? Estou atualmente ouvindo a parte 3 do bate-papo de vocês e foi o que até agora mais me abismou. porque eu achei que fosse somente eu que via The Office dando pause para poder suportar a vergonha alheia do Michael Scott. Pois é, cara, não, mas dá mesmo, dá uma vergonha alheia foda, entendeu? Assistir The Office, todo mundo fica parando, né? Ninguém aguenta. The Office é a série mais vergonha alheia da televisão, né? Mas é muito The Office boa. The Office é tão legal que eu até já baixei a versão UK, a versão inglesa, para ver. Uhum. Outra coisa que eu queria falar é que me interessei muito pelo que vocês fazem. Se estiverem precisando ou afim de algum novo colaborador, é só falar. Tenho 22 anos, sou estudante cinéfilo há não sei quantos anos. Para se ter ideia, meu sonho aos 8 anos era ser dono de locadora. E até a lista com os filmes eu teria. Olha... Fantástico, não, sempre, precisamos sempre de colaboradores, são sempre bem-vindos. Eu até já respondi esse e-mail pro Juan, né, e tal, e falei pra ele, sim, pra ele vir, quando ele quiser. Colaboradores são bem-vindos sempre, né, Marcos? Uhum, exatamente, a gente teria muito prazer em conhecê-lo tal, e gravar um cast com ele, com certeza, né? E, aliás, a gente gosta quando os ouvintes, além de comentarem, se animam a vir participar também, é ótimo. É claro, aqui não é um grupo fechado não, todo mundo pode vir conversar sobre cinema, porque o interessante é você debater com várias pessoas, não ficar só um grupo restrito, não conversando, ter sempre gente nova, sabe, diversas faixas etárias, é o que há de melhor, viu? Venha sim, Juan. Eu já até respondi pro Juan, mas, por favor, fica aqui no ar aqui o convite pro Juan vir conversar conosco e participar dos podcasts. Ele fala também que ele tentou começar um blog e chamar alguns amigos e quem fosse mais para ajudar e tal, mas como ninguém se interessou tanto quanto ele, a solitude foi desanimando, né? Nossa. O blog que ele tinha chamava-se shutupghost.blogspot.com.br, somente sobre cinema alternativo também. Enfim, é isso. E meus parabéns aí pelo aniversário de um ano do cast. Olha, que legal o e-mail do Juan, viu? A gente também no comecinho, né, Marcos? Foi bem difícil, né? Porque você passar por esse período onde você quase não tem um retorno, né? Então a gente demorou bastante para ter, assim, ouvintes fixos, né, do podcast. É difícil mesmo. Mas olha, se junte a nós, porque a conversa de cinema alternativo aqui, nós somos entusiastas do cinema alternativo, viu? Pode vir aqui que você vai ser muito bem-vindo e recebido com carinho. Tá. Então, de repente aí o Juan encontrou um espaço para ele poder também falar sobre cinema alternativo, do que ele gosta e tudo. Tá aí, convite tá feito, viu, Juan? Você vai ser muito bem recebido. E de repente, quem sabe, ele até se anima, né, a montar de novo o blog dele. Seria muito bacana, porque... Sim, reativa o blog, né, gente? Ia ser ótimo. Eu vou conhecer o blog do Juan agora, vou aqui clicar o link e eu vou deixar aqui embaixo da postagem também pro pessoal poder conhecer. Abraço pro Juan, querido. O próximo e-mail aqui é do Kill, né? Ele diz assim: olá, Angélica, Marcos e compadre Barão. Ele falou que tá maluco esperando a estreia do Walking Dead também. Ele confessa... Eu também. Ah, nossa, eu também. Ele confessa que foi tomado pela hype que a série gerou. Ele diz que espera não se decepcionar. Olha, nós também, mas olha, pelo que a gente assistiu assim de trailer, a gente já ficou muito, muito ansioso. Então, ele continua falando que, pra variar, ele não viu necas do que foi comentado. Então tá difícil parar pra assistir, né? Qualquer coisa, ele diz que está se sentindo analfabeto audiovisual. Olha, o Kill inventando tendências aí, analfabeto audiovisual, imagina, Kill. Ele diz que pelo menos o curta, né, que o Barão indicou, ele conseguiu dar uma olhada e falou que realmente achou, é uma ideia bem original, em cinema, cinema. Ele falou assim, que ele mora, apesar de ser um celeiro de astros, né, a cidadezinha dele, que tem o Anselmo Duarte, tem o Jota Silvestre, ele é de Salto, né, ele diz que a cidade carece de um cinema decente há anos. E diz que os filmes entram bem atrasados em cartaz e ficam apenas uma semana. Quando muito. Detalhe. Ele diz que tem uma sala só. Ou seja, diz que são filmes que ficam em exibição ao mesmo tempo, em horários diferentes, né? Ele diz que a opção para ele é o cinema do shopping numa cidade vizinha, que é Itu, né? Olha só, Marcos, ele tem que ir para outra cidade. E diz que oferece 3 salas e uma variedade maior. Tem um porém, né? A programação é condicionada ao que vende mais, é claro, né? E a terceira sala recentemente se tornou 3D. por 20 paus. Nossa, então, pra filmes que descontando Avatar, poucos filmes vale, né, pagar essa grana. Ele falou que não é fácil ser cinéfilo, né? Ele falou que é por isso que ele acaba não sendo, às vezes, né? Ele mandou um abraço pra gente, eu agradeço pro Kill aqui o e-mail dele, viu? Muito legal, tá? E é isso aí, Kill. Nós também temos esses problemas aí, e a gente até tem um acesso, assim, não tão difícil pra ir pra outras cidades, viu? Mas quando a gente resolve ir aqui em cinema da cidade, é um aborrecimento, infelizmente, viu? Mas obrigada pelo seu e-mail, querido. Um abraço pra ti, tá? Um grande abraço pro Kio. É, e é isso aí. Não desanime na sua cinefilia, Kio. Vamos resistindo aí a essa distribuição aí de filmes no Brasil, que é meio cruel pra quem gosta de cinema alternativo, né? Infelizmente. É isso aí. E é isso, Marcos. A gente agora vai dar início aqui a mais um bate-papo na masmorra, né? É isso aí, pessoal. Comentem, retweetem, tá? Muito obrigada aqui por ter paciência aqui com a leitura de comentários e e-mails que tava um pouco atrasada. Mas a gente gosta de dar esse feedback pro pessoal, né? Como vocês gostam, né? Talvez de terem seus e-mails lidos e tudo, né? É isso aí. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmorra@gmail.com. É isso aí, né, querido? Abraço pra todos, né, Marcos? Um abraço para todos os nossos ouvintes aí que comentaram. É um grande prazer, viu, ter esse retorno de vocês. É o que faz valer a pena e a gente continuar. É isso aí, abração para todos e curtam o podcast. Até mais. Tchau. É isso aí, pessoal, falando aqui mais uma vez sobre o que assistimos ultimamente, e dessa vez com o Alexandre Landucci, do Fotograma Digital. Tudo beleza, Alexandre? Tudo bem, Angélica, de volta depois de um longo e tenebroso inverno, com muitos problemas técnicos. É isso aí, agora... E sempre participar. Agora resolvidos, né, tá de volta? Resolvidos. Beleza. Com o Carlos Tourinho, que é do Filmes com Legenda, Pauta Livre News, Pauta Livre Nós e o que mais? Tourinho do Tosco Chanchada. O que mais? E Jerimum Beta, né? Antes que o Ivan me mate, né? Beleza, legal estar com você de novo aqui, querido. É um grande prazer, viu? Queria só dar um aviso aqui antes que o Filmes com Legenda, devido a muitos acessos, hoje é 22 de setembro, né? Uhum. É, o Filmes com Legenda passou o dia fora do ar por causa que os derrubaram o servidor. E infelizmente lá o Marcelo Quinones, o Fox Mulder, né? Que é o responsável pela administração, né? Do servidor, ele está indisponível no momento por problemas pessoais, né? Então a gente não tem previsão de retorno, mas em breve a gente tá de volta aí com filmes aí pra galera. Beleza, tá vendo? É tanta gente acessando que tá dando pau, né, o Torinho? Pois é, ou então é o servidor que não presta mesmo. Ele já trocou de servidor 3 vezes e não adianta. Então, Torinho, obrigada mais uma vez, bom estar com você, beijinho. É isso aí. Obrigado a vocês, né? O Masmorra Erótica agora é meu novo MSN. Oh, estamos todos contentes por nossa sessão de comentários virar o MSN. Não somos ingratos, não podem comentar um para o outro. A gente só o problema é que a gente não vai ler os comentários de um para o outro, hein? Os ouvintes que gostarem aí de ver esse trailer lá, é só acessar a sessão de comentários. E tem comentário de tudo quanto é jeito, tem Neuzinha, que não era Neuzinha, sabe? Era um rapaz, é uma confusão o negócio. Beleza. Então, também estamos aqui também com o Eduardo Cosca, do Destino Poltrona, e nosso colaborador. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo. Alguma coisa para falar sobre Destino Poltrona, logo de início? Bem, quem quiser acessar, a gente tá meio paradinho agora, mas eu vou voltar com tudo. É destinopoltrona.com.br. Eu vou começar a escrever agora que eu tava só nos bastidores. Opa! Certo. Edu é o homem dos bastidores e um grande divulgador, né? O cara do network, né, Edu? É uma coisa que eu consigo fazer por enquanto, então vou tentar melhorar um pouco mais o que eu faço. É isso aí, Edu. Com o Marcos, nosso querido colaborador aqui e também participante do MasmorraCast. Tudo bem, Marcos? Tudo certo. Fala alguma coisa? Vou falar alguma coisa? É. Boa noite a todos e é isso aí. E com o Pablo Lopes, que eu não sei os blogs, então você fala os blogs pra gente, Pablo. Olá, boa noite a todos. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o órfão lá do histórica.com.br. Sou também o Pablo, ó que coisa, sou eu mesmo, mas não sou o Zé, lá do bardonerd.com.br. Beleza, acessem aí os blogs aí que são todos muito legais, viu? Tanto Visão Histórica, o Bar do Nerd eu ainda não conheço, mas depois você me passa o link aí pra gente poder colocar em blogs amigos, viu, Pablo? Pode deixar. Como seria um bar de nerd, velho? Rapaz. Quer que o povo bebe lá, hein? Sabe o que eu pensava que era, cara? Eu pensei. Sabe bardo, a palavra bardo? Entendeu? Eu pensei que era uma coisa tipo assim, medieval, entendeu? Ah, sim, sim. Mas. Vladimir. É um bar de boteco, né, Pablo? Não, na verdade a gente brinca com os dois. Com os dois termos. É tanto bardo, nerd, né? Aquele tocador clássico, né? Uhum. Da época medieval, o bardo. Tanto quanto o bar mesmo, né? De boteco mesmo, lá tomar uma e tal. Ah, beleza. Mas no bar de nerd dá pra beber cerveja num capacete do Darth Vader, por exemplo? Olha, pode ter certeza que ninguém toca no Darth Vader, cara. Ele é sagrado, único, salve salve. Tem que ter muito respeito, tá? Por favor. É isso aí. Então, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que assistimos. Hoje quem vai começar é o nosso amigo Alexandre. E aí, Alexandre, o que você tem assistido, querido? Alô? Alô? Alexandre? Certo. Ah, ele caiu. Deixa eu ligar para o Alexandre novamente. Olha, gente, eu tô com conexão de 5 mega agora aqui, hein? Vou amaldiçoar a net agora. Vindo? Olá, Alexandre. Pode falar o que tu tem assistido, querido. Então, Angélica, na verdade eu ando vendo muito pouca coisa, ando tendo sem tempo, mas ontem voltei a... Depois de preparar um especialzinho pro blog que eu vou fazer nos próximos meses, que vai ser bem, bem, bem, bem grande. Eu assisti um filme ontem totalmente sem nenhuma intenção maior e acabei gostando do filme, vou acabar até escrevendo pro blog. Chama Mr. Nobody, com o Jared Leto, tem aquela da Anne Kruger, tem o... fugiu o nome da mulher. Sarah Polley também. É uma história bastante complicada, bem, bem torta, assim. Um camarada que tá num futuro distante, e ele tem cento e lá vai fumaça, e aí de repente tem a vida do cara se divide em várias vidas paralelas. O cara se vê nos momentos chave de decisão da vida dele, o que aconteceria se ele fosse pro lado esquerdo ou pro lado direito. E aí ele vai para... Ele explora essas possibilidades da vida dele, né, a partir de um enorme flashback. É um filme bastante confuso, assim. Boa parte dele você não sabe exatamente o que está acontecendo, você não sabe o que é real, o que não é. Mas ele é muito bem feito, assim. Não deve ter um orçamento muito grande, mas ele tem bons efeitos, a maquiagem é muito boa mesmo. O Jared Leto é um belo ator. Além das mulheres acharem um ator belo, né? Então, ele tá muito bem no filme. E as meninas também estão bem no filme. É um filme diferente do que eu imaginava. Eu vi a sinopse, me parecia uma coisa mais simples, assim. Parecia um negócio meio robótico, um cara assim. E, na verdade, ele parece tanta coisa, cara. Ele parece Matadouro 5 misturado com aquele 2046 do Wong Kar-wai. Puta, lembra também Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Nossa, tem tanta coisa misturada ali, tanta referência junto no mesmo filme. E ainda assim consegue ser uma coisa razoavelmente original. Eu gostei bastante do filme, uma bela dica. Não esperava absolutamente nada do filme. Às vezes, talvez por isso tenha gostado mais. E, poxa, vale a pena ir atrás. Porque é um filme bem, bem, bem diferente, assim. É muito difícil começar a comentar muito dele, porque como ele é muito torto, e ele tem muitas idas e vindas no tempo, ficar falando muito da sinopse do filme, de desenvolvimento e tal, pode estragar a surpresa de quem estiver vendo, né? Porque uma surpresa a cada, sei lá, cada 15 minutos acontece uma coisa diferente, que você fala, peraí, mas como assim? Não tava vendo isso? Mas e isso aqui agora? Como assim? Então, sabe o que eu achei bonito? Assim, interessante? A fotografia do filme, cara. Não sei se tu também achou legal, porque achei imagens muito bem feitas, sabe? Mesmo sendo uma viagem foda, assim, que parece que o cara fumou uns 20 baseados, assim, resolveu fazer o filme. Cara, é muito interessante, é que, como é uma história muito torta, né, que nem tu falou, né, tu que é o espectador, a gente fica viajando, cara, porque tem uma hora que ele mostra ele um homem lá de cento e tantos anos, naquele futuro distópico, né, absurdo, né, bem interessante, porque tem um psicólogo dele que tem uma cara assim toda tatuada, parece uma Ori, né, a cara toda tatuada e tudo, e depois volta pro passado, parecendo assim coisa dos anos 50, né, 60, né. O que tu curtiu assim? Tu curtiu a fotografia do filme, Alexandre? Vamos lá. Eu gostei de toda a parte técnica do filme, é muito boa. E é legal porque ele não é um filme de estúdio, né? Aparentemente não é um filme de estúdio. Parece que é filme europeu, se não for canadense, não tem grande estúdio envolvido. E ele é muito bem feito, a fotografia realmente é muito bonita e você consegue separar bem os períodos, né? E até mesmo as realidades que o diretor ali mostra. Pela fotografia, a maquiagem então é impressionante, e o Jared Leto convence muito, muito mesmo, como um senhor de muita idade, assim, pela maquiagem, e eu gostei, foi uma bela surpresa, mas eu só achei que ele não é pra todo mundo, assim, né? Muita gente vai torcer muito o nariz, porque como ele é muito complicadinho de entender, e é mesmo complicado, ele faz o Matador 5, quem viu o Matador 5... acho estranho, mas eu achei mais complexo ainda do que o Matador 5, que também tinha essa coisa do volta pro passado, vai pro presente, vai no futuro, e o cara sabe de tudo ao mesmo tempo, como ele consegue, já é confuso. Esse Mr. Nobody ainda ele coloca mais coisas no caldeirão, ele mistura mais coisas, tem mais coisas aí que ele quer discutir, que ele quer falar, e parece mais complicado. Mas a parte técnica é toda, nossa, excelente mesmo, e feito com pouco dinheiro, que é sempre interessante, né, de você ver que dá pra fazer. Uhum. Então, tinha um ouvinte, cara, que ele tava pedindo que a gente comentasse esse filme Mr. Nobody, né? Já em algum tempo que ele andou pedindo aí. A gente não teve condições, né? Eu, principalmente, eu mesmo estando com o filme, é que eu não tive tempo pra poder ver o filme inteiro, mas eu vi uma boa parte, assim, eu achei o filme bem interessante. Mas ele é um filme, assim, um tanto quanto confuso mesmo, né? Pra você pegar e relacionar todas essas acontecimentos e chegar ali no... Pra escrever sobre o filme vai ser difícil. Vou capinar pra conseguir escrever, porque é aquele tipo de filme que é difícil você escrever sem dar spoiler, sem falar alguma coisa, citar alguma cena, porque a história é uma coxa de retalhos, e durante boa parte do filme, só quando você termina de ver o filme, nas últimas cenas, você chega à conclusão do que realmente você assistiu. Saca? É tipo, você assiste todo o filme, aí quando você termina de ver, você fala, nossa, então é isso o tempo todo, é isso que ele quis dizer. Escrever sobre um filme desse, ou falar muito alongadamente sobre ele, é complicado, porque você acaba soltando uma coisa aqui ali que é chato. Uhum. Então é só mesmo essa coisa, é uma bela experiência, mas também é pra todo mundo, né? Se o pessoal na metade chegar e falar, puta, que coisa chata, não aguento mais ver, é totalmente compreensível, porque ele dá essa sensação mesmo. Beleza, então não dá spoiler não, porque eu também vou ver a segunda parte do filme, vou ver se eu consigo terminar, viu, cara? Tava bem interessante. Então, abraços aí pro ouvinte que pediu, porque agora eu não consegui arrumar aqui o nome dele. Mas pediram aí já faz algum tempinho que a gente falasse sobre o filme. Não, mas Alexandre, por exemplo, mas eu acho que dá pra gente adiantar que uma das coisas que acontece no filme, né, é o fato de que o cara ele retorna em momentos da vida dele e pode refazer escolhas, né, nem que seja de maneira imaginária, né, e ver o que aconteceria se ele tivesse escolhido diferente do que ele fez, né? Se ele tivesse tomado decisões diferentes e feito escolhas diferentes das que ele fez e que levaram ele até a estar naquele momento que é o início do filme, não é isso? Exato, é legal porque em determinados momentos do filme parece ser quase um bordão. Ele fala várias vezes sobre essa questão da escolha, né? De, e se a gente não precisasse fazer as escolhas? Por que, que a gente precisa fazer as escolhas? E isso é levado ao enésima potência durante o filme, né? É tipo, tem determinados momentos chave do filme que ele fala... O que acontece se eu vou pra esquerda? Mas eu não quero ir pra esquerda porque a direita também é interessante, então eu vou ficar parado aqui no meio e vou deixar acontecer. E durante esse deixar acontecer, na cabeça do cara, o filme te mostra a direita e a esquerda. O que acontece se ele vai pra direita, o que acontece se ele vai pra esquerda. E ao mesmo tempo você tem o futuro. E aí você fala, mas como ele chegou àquela condição? Né? E só no final do filme você chega à conclusão do que aconteceu naquela história, o que você viu, o que se passou nessa uma hora e meia, quase duas horas que você assistiu o filme. É muito legal, mas é assim, você só pega o gancho do filme mesmo quando você termina de ver, você fala, cara, olha só o que estava acontecendo, por que, que ele chegou a esse ponto, o que, que isso significa, onde é que ele está, por que, que ele está ali, é muito interessante mesmo. Pois é, um roteiro muito bem escrito, muito interessante, que realmente a gente fica em suspenso, né? Até quase no final. E tecnicamente também um filme brilhante, né? Em todos os sentidos. Sim, sim. É, tecnicamente é impressionante mesmo. E feito como eu comentei, com pouca grana, né? Parece que não foi gasto ali muito dinheiro. É mais coisas simples, né? Luz, maquiagem só que talvez tenha gasto mais, os efeitos visuais que... da parte do futuro, são bem feitos, apesar de você não ver muita coisa do futuro, são bem feitos. Tem uma parte lá, isso não chega a ser um spoiler, porque não chega a dizer muita coisa, mas tem uma certa parte lá que mostra uma parte no espaço e tal, que também é bem feito. Os efeitos são bem feitos também, para pouca grana que os caras gastaram, né? É verdade. Isso é sempre interessante, dá pra gente falar que... dá pra gente dizer que dá pra fazer efeitos especiais com pouca grana. Dizendo ou não, aí você só viu o filme nacional, o Nosso Lar, não entrando no mérito se o filme é bom ou filme ruim, mas pô, a parte visual do filme é incrível. Os caras gastaram, sei lá, uma grana X e fizeram a parte visual do filme muito bem feita. Isso dá pra você mostrar que dá pra você fazer esse tipo de coisa mais ficção científica, né, com efeitos especiais com pouca grana. Não é necessário gastar 100 milhões de dólares para fazer um negócio com um visual muito legal. Dá para você gastar menos e ainda assim ter resultado aceitável. Isso eu acho que é uma grande lição também que o filme dá, além da própria história, né? A questão do gastar pouco e fazer um negócio interessante. Sim, sim, sim. É isso aí. Legal, obrigada por compartilhar com a gente aí, que a gente já tava tentando há algum tempo falar desse filme, viu, Alexandre? Valeu mesmo. É isso aí. Torinho, o que, que você tem assistido ultimamente, querido? Eu ia falar um filme aqui, mas me lembrei que o filme que eu assisti hoje de manhã, que eu acordei de manhã, eu cheguei, cara, não tem porra nenhuma pra ver. Aí eu assisti um tal de MacGruber, que é a paródia do MacGyver, mas não vou falar desse filme não, velho, que isso é bizarro. Pô, fala aí, pô. Fala aí pra gente, ficou até curioso agora, como é que é? Não, o filme é uma paródia XXX, é isso? Não, é a paródia do MacGyver, é um quadro do site The Night Live com a paródia dele, mas não quero falar dele não. Então, pode falar. É sobre, como a gente está agora no começo das temporadas, as novas temporadas, né, na Fall Season americana, né? Uh-huh. E eu tava muito louco para assistir essa série, estreou no domingo agora, dia 19, se chama Boardwalk Empire, não sei se aqui alguém já assistiu, alguém ouviu falar. É do Scorsese, né? Do Scorsese, a série do Scorsese, isso mesmo. Ele é o produtor da série, ele dirigiu o primeiro episódio. É produção de Martin Scorsese e do Terence Winter, né, que é um dos escritores da Família Soprano, que, na minha nada modesta opinião, é a melhor série de todos os tempos. Sim, e a série ela fala sobre, como é que se diz, o começo, né, do crime organizado nos Estados Unidos, né, se passa nos anos 20. Aí na época que... A série já começa assim no início da proibição da... da venda de bebidas, né, no início da lei seca lá nos Estados Unidos, né, e o personagem principal, o Steve Buscemi, né, que é aquele cara, ele fez Cães de Aluguel, né, era o Mr. Pink do Cães de Aluguel, ele, né, e também tem o Michael Pitt, que fez a versão americana daquele filme Violência Gratuita, né, Funny Games, que é tipo como é que se diz, o menino, ele é tipo um capanga dele, assim, vamos dizer, que veio da Primeira Guerra Mundial e é o capanga dele. Aparece Al Capone também, o Al Capone novinho ainda, no início de carreira, como um capanga lá de um chefão. Cara, a série é muito legal. Esse primeiro episódio, como eu disse, foi dirigido pelo Martin Scorsese, né? E pelo que eu vi no Wikipedia, os próximos não vão ser por ele não, mas ele é o produtor executivo da série, junto com o Terence Winter, né, que é o roteirista lá do Sopranos, né? E porra, velho, o primeiro episódio foram 1 hora e 20, né, de duração, né? Sim. Acho que como é uma série da HBO, né, deve ser o quê? 50 minutos por episódio. E com um episódio só lançado, já foi garantida a segunda temporada, né? E pode ter certeza que ano que vem, aí no Globo de Ouro, o Emmy vai ganhar vários prêmios, porque a fotografia tá belíssima, os figurinos também, tudo remetendo aos anos 20. Pô, eu achei assim, caralho, excelente, velho. E a Scorsese é foda, né, velho? E ele sabe trabalhar com essa temática, né, o Scorsese, né? Pois é. Eu vi assim, eu tava vendo um filme, pô. Eu tava vendo um filme de Scorsese, com certeza. Olha, que legal, hein? Eu não assisti, mas eu vou conferir também. Já tem o piloto, então, né, por aí, né, Tony? Já tem o piloto, já tem o piloto, já tem legendas também. Tendo filmes com legendas, se o filme com legendas não tivesse fora do ar, mas tá lá. Pô, eu tô na seca de assistir a série Walking Dead, né, cara? Essa daí eu tô doente. O Walking Dead só em outubro, dia 31 de outubro que vai estrear. Outra série que eu assisti foi aquela dessas séries novas, né? E até agora eu só assisti essa Boardwalk Empire e assisti hoje de manhã o Hawaii 5.0, né? Aquele remake, né? Da série lá dos anos 70. Ah, tá todo mundo elogiando, né, Turinha, essa daí? E foi surpresa, porque deu 14 milhões de audiência, velho. Foi a maior audiência da segunda-feira. Passou até House e outras séries mais famosas aí. Mas a série é bem divertida. O ator não é muito conhecido. Ele fez algumas séries aí que foram canceladas. Parece que eu não sei qual é a emissora. Não sei se é CBS ou se é NBC. Mas tá apostando nesse cara. Mas quem rouba mesmo a série é o Scott Kahn, né? O filho do James Kahn. Ele tá muito bem. Diz que tem um cara do Lost também, né? O China lá, né? É o Jin Shushi. Shushi. Isso. Sushi. Que legal, cara. Pô, eu tô muito afim de ver também, meu, essas séries novas aí. Mas como eu tô meio defasado, assim, tem séries que eu já terminaram a temporada e eu não consegui ver, eu tô querendo ver se eu consigo pelo menos terminar o Breaking Bad, cara. Enquanto eu não terminar, eu não sossego. Breaking Bad eu só assisti a primeira temporada, porque eu dei uma parada. Que eu peguei assim, eu tenho três séries que eu quero... Eu cheguei assim, parei, eu tenho três séries que eu quero começar a acompanhar. Uma foi Entourage, não sei se vocês já viram, que é muito boa. Eu comecei a assistir Entourage, mas eu não gostei, cara, de Entourage. Pô, eu gostei demais de Entourage. Eu achei uma série muito legal. Cara. Me deu uns nervos aqueles moleques, dá vontade de dar tapa neles todinho, cara. Pra apanhar muito, sabe? Uma molecada tudo mimada, sabe? Tudo valores de merda, assim, sabe? É um retrato que deve ser bem real do jovem que faz sucesso em Hollywood, cara, sabe? E tá com o rei na barriga, sei lá, cara. E outra que eu tô assistindo, quer dizer, eu terminei ontem a segunda temporada e agora finalmente alcancei a série, é Sons of Anarchy, né, que é os motoqueiros, né, muito legal, é como se fosse uma máfia, só que na pele dos motoqueiros, né, muito legal essa série, muito boa mesmo, recomendo. E a outra é Mad Men, que eu tô começando a baixar agora pra assistir, que é uma série que já ganhou as três temporadas, já tá na quarta temporada, mas as três primeiras ganharam os Emmys e o Globo de Ouro de melhor série de drama, então eu cheguei, pô, essa série deve ser boa, então vamos assistir essa merda, velho. Eu vou começar a assistir Mad Men também. Mas Boardwalk Empire, puta que pariu, velho. Com certeza ano que vem vai tirar Mad Men do topo, velho. Que essa legal. Série, pelo piloto que eu vi, Boardwalk Empire tem tudo pra ser uma das melhores séries de todos os tempos. Scorsese por trás, né? E o cara do Sopranos é outra coisa, né? Sim, sim. Vem cá, esse mês que vai estrear o Dexter? É domingo agora. Domingo agora, dia 26. Oh, meu Deus, ou seja, né? Pra gente que não fala inglês, vai ter que esperar sair uma legenda, né? Não, mas a legenda de Dexter sai no dia seguinte lá no legendas.tv. Sai no dia seguinte. Ah, meu, então com certeza eu vou conferir, viu? Porque a minha cabeça explodiu, viu, cara? Quando acabou ali a terceira temporada, viu? Porra. A sua, quando terminou, eu fiquei assim, caralho, véi! Parecendo aquele cara do melhor do mundo, o Mabrio no meio! Não, a gente não vai dar spoiler aqui. O Alexandre tá pedindo pra não dar spoiler. Não vamos dar não, Alexandre. A única coisa que a gente vai falar é que, cara, você tem que assistir de qualquer jeito, viu? E se for baixar no Filmes com Legenda, não baixe. Eu recomendo que você não baixe se você não viu tudo ainda. Porque o post já mostra o spoiler, né, dessa temporada. O post já é um spoiler, então não vale a pena não. Vai rolar um podcast lá também, que é o Faca no Bucho, né, cara? Faca no bucho, vai ter um podcast. Toda semana a gente vai fazer um podcast sobre Dexter, falando sobre o episódio, né? Comentando e tal, falando bem, falando mal. Meu, eu vou começar a implorar pra vocês me chamarem pelo menos em um, cara. Ah, não, com certeza. O bicho já tá feito. Nossa, cara, eu sou muito fã do cara. Meu, esse Michael C. Hall, né, cara? Pô, quem viu o Six Feet Under, né, cara? Eu vi todas as temporadas, sabe? Eu sou muito fã mesmo dessa série. Pra mim, você falou do Sopranos, eu gosto muito dos Sopranos, mas eu gosto bastante também do Six Feet Under, sabe? E, porra, você vê o cara se reinventou, né, pra fazer o Dexter, né? Ele tá uma outra pessoa, ele tá um cara bonito, tá um cara forte, porque ele era aquele cara, assim, gay, né? Todo certinho, com o cabelinho todo bonito. Bonitinho, né? E tal, olha, impressionante, viu? Muito bom mesmo, cara. Michael C. é foda, né, velho? E graças a Deus ele se curou, né, do linfoma que ele teve, né, do câncer, né? Tá 100% agora. Então não vai atrasar nem a série e tal. Foi coisa que não aconteceu com o cara do Spartacus, né, velho? Que também teve o mesmo problema dele. Ficou afastado, depois aí disse que tava curado e parece que voltou de novo agora e ele não vai voltar mais pra série, né? Que é o protagonista da série, por sinal, né? Olha, eu não sabia disso não, cara. O cara teve câncer, então... Câncer linfático, foi o mesmo do Dexter, né? Mesmo do Michael C. Hall. Mas aí ele teve o mesmo tratamento, mas parece que o câncer dele voltou. Aí teve que se afastar da série. E a série não. Ainda não se pronunciaram pra ver se vão continuar com outro ator ou se vão terminar a série mesmo. Porque Spartacus é uma série legal, viu? É, eu tava gostando, legal. Tava gostando de Spartacus. Eu dava tanta risada com Spartacus, né? Porque era um negócio que remete a gente um pouco pra aquele 300, né? Do Frank Miller e tal, né? Eu tava gostando, eu dava muita risada. Que pena, porque são os caras jovens, né, Toninho? Pois é. E o cara era bom ator, velho. O cara era legal e tal, não sei o quê. A série, eu gostei de Spartacus. No começo, assim, os primeiros 4 episódios, eu tava ainda na minha cabeça em Roma, né? Aquela série da HBO também, Roma. Achei, puta que pariu, que merda, não sei o que. Aí depois, quando você passa do 4º episódio, você esquece isso. É uma série legal, divertida e tal, não sei o que. É putaria pura, né, pra falar a verdade, né? É a melhor parte, a putaria, né, com certeza, né? Pois é. A série vai voltar agora, Spartacus, agora em janeiro, sem o ator, mas é porque vai ser um prequel, né? Vai ser contando como o Batiatus montou o Ludus dele, né? Mas parece que a segunda temporada, que é só no ano que vem, aí parece que não vai ser com ele mais. Ele realmente vai ter que se tratar, não sabe como é que vai ser, não. Aí não sabe ainda se vai continuar ou não. Pois é. Ainda bem que o Michael C. Hall, né, falando de novo do cara, ele não embarcou assim forte na carreira de ator em filmes, né? Porque aquela participação, né, naquele filme horrível lá, o Gamer, cara, porra, é vexaminosa aquela dança lá do Michael C. Hall, cara. No... Tá. Ele me lembrou, sabe quem? Tommy Lee Jones no filme do Batman de duas caras, velho. Aquela mesma atuação exagerada, assim, que é o Tommy Lee Jones querendo ser o Coringa do Jack Nicholson, né, parte 2. Sim, é estranho, né, porque o cara atua tão bem nas séries, né, tanto na outra lá quanto nessa daí do Dexter, né, pode ficar com aquela impressão que, sei lá, talvez o cara não tivesse toda a liberdade, né, que ele poderia ter, né, pra poder atuar. Uhum. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa, querido? Eu sei que a gente acabou divagando um pouco, falando de outras séries também. Ah, mas série de TV é assim mesmo, né? Sim. Não, pois é, a temporada de séries novas aí. Hoje tem Modern Family estreando, né? Amanhã tem The Office, que é outra série foda. Community também, que ninguém, muita gente não conhece, né? Mas é uma série muito legal, que Community eu recomendo. E, pô, mas aí é pra mim a série do ano já, é Boardwalk Empire, e a série sensação com certeza vai ser The Walking Dead, que em breve, quando o senhor voltar aqui pra falar, eu vou falar sobre ela com certeza. Nossa, nem falo. Eu tô assim me segurando, porque tem muito blog com scan, né? Site com scan, né? E eu tô com medo de começar a ler scan, e pegar muito spoiler, né? Eu tô me segurando, cara, mas tá difícil. Tá complicado. Ah, mas às vezes, assim, série de TV não tem muito a ver com os livros, não. Por exemplo, o Dexter. Só a primeira temporada, o livro que é igual ao filme, ou filme a série, quer dizer. Uhum. Já, e como o True Blood também, eu achando a chanchada me emprestou o livro da segunda temporada, né? Não tem nada a ver com a segunda temporada de True Blood, não tem nada a ver. Sim. Eles mudaram completamente o roteiro. Geralmente séries não tem muito a ver não com os livros. É verdade. Ô Pablo, você tá colocando aqui no chat que sobre a série do Sandman, né, cara? Quer falar alguma coisa sobre? Não, então, eu só dei uma olhada geral na internet desse boato da possibilidade de ser uma série sobre o Sandman, do Neil Gaiman. E, puta, vai se sair mesmo, for muito bem produzida, vai ser uma série muito foda. Já pensou, cara? Olha, eu li de todos os quadrinhos do Sandman, cara, sou muito fã mesmo. Cara, é. Sandman, se for fazer uma série, tem que ser na HBO, velho. Porque se fizer na CW, na Warner, né? Mas é na HBO, cara. É, diz que é na HBO. É, mas o negócio é esse. A Warner é a dona do DC, né? Ah, é? Fala aí, mas é, não é porque se fizer uma série na Warner, assim, vai ser aquela coisa, né? Vai ser um Sandman Vampire Diaries, vamos dizer assim, né? Nossa. Vampire Diaries, um Sandman Supernatural, né? Vamos dizer. Vampire Diaries não, mas um Sandman Supernatural. Isso, conclui, Torinho. Não, é como tem que ser na HBO, né? Porque HBO é aquele negócio, aquela coisa verborrágica, não tem censura nem porra nenhuma, né? Como também teve há um tempo atrás, estavam falando sobre uma série de TV do Preacher, né, velho? Caramba. Uma série de TV do Preacher seria muito foda, velho. Na Nossa. HBO seria... Caralho, velho, a gente vê o cara de cu, vê... Puta, porra, cara de cu, logo isso eu pensei nisso, cara, que essa parte aí do cara de cu é maravilhoso, cara. Pois é, ia ser muito do caralho, velho, uma série do Preacher, velho. Eu fico... Ai, velho, eu já li e reli o Preacher várias vezes, velho. E eu fico toda olhando assim, caralho, isso feito de uma boa... Isso feito de boa vontade numa série de TV, velho, ia ser foda demais, velho. Puta que pariu, velho. Então, o que eu ia falar é que assim, a série do Sentinel tem a ver com a questão da Warner. Saiu uma semana passada em vários lugares aí, dizendo que a Warner, como a galinha dos ovos de ouro deles, a Harry Potter vai virar fumaça, né? Tem os dois últimos filmes e depois eles não têm mais nenhuma grande franquia e afins. Eles estão pensando agora em cair de cabeça nos personagens da DC, né? Já que eles são donos, né? Eles têm parceria. Então, a partir daí surgem esses vários boatos, né? O Preacher, ele muito tempo ele pensaram foi pensado nela numa série de TV. A última coisa que eu vi a respeito é que essa tentativa foi transformada numa trilogia com censura de 18 anos. Para ser lançada a partir de 2013, 2014, uma coisa assim. O que eu acho uma bobagem, já que um filme de 18 anos vai ter uma bilheteria mínima e a possibilidade de ser um segundo ou terceiro filme é muito pequena. E o Sandman, eu acho que ela só vira uma coisa muito legal se tiver dedo do Gaiman no meio. Se não tiver dedo do cara, aí eu acho que vai ser... não vai chamar atenção. Mas, por outro lado, a Warner também não seria tão infantil. Eles sabem a importância do Sandman, né? Eles sabem o quanto aquilo é poderoso e quantos fãs... Mas aí é isso. Se lembra que a Warner fez Constantine, né? É, mas é que tá. Eu acho que a questão assim, é um outro momento. E tem uma outra coisa aí que influencia, que é o sucesso do Walking Dead, que nem estreou nos Estados Unidos e já tem a segunda temporada. Você tem também o True Blood, que faz sucesso. Então, os executivos engravatados que não têm essa noção de público, eles começam a ver, poxa vida, esse pessoal acompanha também. Esse pessoal, esse tipo de narrativa de fantasia, de terror, para adultos funciona, tem público. Então, a gente pode fazer, a gente pode ousar. A questão do Sandman, que eu acho que é um pouco perigosa, é a questão de orçamento. Né? É muita grana para fazer um episódio de Sandman, eu imagino. Né? Imagina... os episódios, por exemplo, do segundo arco, do segundo ou do terceiro arco, que se passam no inferno. Poxa vida, a grana que vai ser gasto naquilo é absurdo. Mas, por outro lado, você tem aí os exemplos de Roma. Roma custava, sei lá, quantos milhões cada episódio. E a 12 produção... milhões cada episódio. Olha foi só. Foi por causa disso que ela foi cancelada, porque não demandar. E é um medo que o povo tem do Boardwalk Empire também, né? Porque parece que também é muito caro pra... figurina, essas coisas, figurina de época. Aí estão com medo de repetir em Roma, né? Mas, sei lá, vamos ver aí. Eu acho assim, efeitos especiais é a única coisa que eu vejo complicando, porque o Gaiman é um cara super aberto, assim, pra essa coisa de cinema, né? Ele fez roteiro pra aquele Bill Wolf e deu o Stardust que virou filme e tal, e ele tá sempre inteirado, fez minissérie pra BBC, sabe, participa, tem abertura, ele gosta de fazer, de se meter com o cinema e tal, sempre fala de que quer dirigir o filme da morte, blá blá blá, mas, tipo assim, tem que ter o dedo do cara. Se for uma coisa retirada da mão do cara pra ser feito pela Warner, aí a gente corre o risco mesmo de virar um super network, como você comentou, cara, virar um negócio que ficção científica, fantasia pra adolescente e tal. E não tem nada a ver com o Sentinel, né? O mundo aqui, quem não leu, pelo menos conhece, não tem nada a ver. É adulto, né? A linha Vertigo nasceu por causa dos caras, por causa do Sentinel, né? Primeira revista de grande distribuição com 18 anos na sala, assim, na capa, né? Sim. Uhum. Nasceu ali, então você vai desvirtuar isso daí, não tira no pé. Quem gosta da série não vai comprar, não vai querer ver. E aqueles que não têm interesse também não vão ter interesse de ir atrás do material original. Aí depende do que eles querem fazer, né? Como você tem os exemplos aí de séries mais adultas de fantasia que deu certo, eu acho que eles vão partir pra isso, dar uma chance. Pelo menos dar uma chance, ver o que vai acontecer. Se der certo, de repente vira um negócio maior. Mas é um risco que eles vão correr, né? Sim. Verdade, viu? Então, é que nem eu tava falando, se os caras fazem um serviço ruim, acaba, quem não tem acesso ao quadrinho, não conhece, se desinteressa, né? A merda é essa, né? Eu espero que os caras, na hora de fazerem a adaptação do Sandman, como até o pessoal falou, realmente tem a participação do Neil Gaiman como roteirista, ou como consultor, né? Afinal, é uma criação dele, um universo desenvolvido por ele. E também espero que eles adotem a ideia de adaptação de graphic novel. Em vez de pegarem o conceito e criarem aí outros plots inspirados naquilo, peguem cada episódio do Sandman e tentem fazer uma adaptação daquele episódio sendo um piloto. Ou aquilo lá equivalente a um dos episódios também da série. Né? Como é feita a adaptação de graphic novel, fiel ao formato, né, original da revista. A minha esperança nisso tudo é porque agora a Warner criou, né, a divisão, né, a DC Entertainment, né, que é para fazer sobre filmes e séries dos heróis da editora e tal, da DC. E quem está na frente disso tudo é o Geoff Johns, né, que é o roteirista lá, a sensação do momento, né? Ele que revitalizou as histórias do Lanterna Verde, né, do Hal Jordan, né? E que para mim, eu acho, dessas revistas mainstream assim, né, da Marvel e DC junto, para mim é a melhor revista da atualidade assim. Toda quarta-feira eu viajo para os Estados Unidos para ler lá os scans, né? E, pô, eu sempre vou atrás do Lanterna Verde, eu sempre quero ler o Lanterna Verde, quero ver sobre o Lanterna Verde. Ele também agora tá na frente, também tá escrevendo o Flash, né? O Flash voltou, por sinal, né? O Flash antigo voltou, que tinha morrido lá na Crise das 20 das Terras. E o Geoff Johns, que tá agora na frente de tudo, ele é o chefão da DC Entertainment, né? Então tudo que a DC for se meter a fazer agora de filme de super-heróis, ou então série, essas coisas, vai ter que passar pelo crivo dele. E ele tá mostrando um trabalho fora de série, né? Fenomenal mesmo. Então, porra, eu confio, minha esperança é nela. Eu confio no Geoff Johns. É isso aí, nós confiamos no Geoff Johns. Eu não sabia dessa coisa do Geoff Johns estar no meio da DC Entertainment. Pô, o Geoff Johns é um cara maluco, cara. Tudo que ele faz, ele cria uma coisa diferente. Ele tem essa coisa de trazer o super-herói para meio uma coisa mais realista, ao mesmo tempo que ele sabe usar coisa dos personagens mais underground para misturar e fazer assim. Não, com certeza ele pegou, vamos dizer assim, um conto do Alan Moore lá de 83, sei lá, sobre os Lanternas Verdes, uma profecia dos Lanternas Verdes, e usou isso como mote do A Noite Mais Densa, né? Ele fez isso, um conto lá esquecido do Alan Moore, velho. Ele fez isso, pra você ver como o Geoff Johns é foda, velho. Beleza, então, Pablo, fala pra gente aí o que você tem assistido. Você quer que eu divido em estilos? Vamos pegar, assim, série. Eu tô acompanhando uma série nova, relativamente nova, eu acho que, se eu não me engano, saiu o quinto episódio, chamado Big C. Não conheço. Vocês conhecem. Com a Laura Linney, né? Isso. Se Big C deve ser o quê? Remete à palavra câncer, talvez? É uma possibilidade, mas... Chamam de Big C também, né? Aham. Uhum. Que eu, puta, essa série me pegou de um jeito muito particular, assim, dado até um histórico familiar com essa doença e tal. Mas a série é muito foda, ela é recheada com humor negro gostoso, delicado, e traz essa... Eu não sei, pode dar spoiler? Bom, enfim, essa série retrata a vida de uma mulher que é casada, tem filho e tal, que descobre que está com câncer em estado terminal. A partir desse momento, ela modifica totalmente a vida dela para tentar, sei lá, tirar o máximo possível da glória de viver, né? Então, meio que a vida dela muda completamente, ela esconde essa doença de quem está em volta dela, da maioria das pessoas, e vai vivendo. Então, ela tem momentos de bem delicados, que fala da doença, do convívio dela, e tem momentos de humor também, mas não é aquele humor escrachado, né? Aquele humor negro, aquele humor legal, de até interessante de ver, né? E é uma puta série, eu acho que a última série que eu tô assistindo atualmente é essa, fora outras que eu acompanho. Uhum. Mas essa é a que eu faço questão mesmo de comentar. E você falou que ia dividir em tópicos, e aí, você tá assistindo o que de filme? Qual foi o último? Não, filme, infelizmente, não vi nenhum essa semana, mas vamos pegar história em quadrinhos. Vai esse lá. É o próximo tópico. Eu sou colecionador de história em quadrinhos há muito tempo, né? Desde tinha 10 anos de idade, então eu tenho uma vasta coleção e compro de tudo que eu vejo, que eu acho que é bom ou não, eu acabo comprando. Sim. E atualmente eu tô lendo, que tá saindo nas bancas, são vários volumes, que é o terceiro volume, no caso, do I Last Man, né, O Último Homem. Não sei se vocês conhecem. Oh, muito bom, velho. Tenho tudo aqui no HD. então, eu comecei também a ler. Isso daí tava interessante. É, essa, também, é Y também The Last Man, né? Isso. Vai virar filme, né? Com o Shia LaBeouf, LaBeoufa. Oi, o LaBeoufa? Será que ele vai estragar tudo, LaBeoufa? Pois é. sou mó pessimista do caramba, né? É, calma, logo gente, preocupada. Temos que pensar sempre o melhor, porque nós, como pessoas que vão assistir, né, que vão estar acompanhando o produto final, a gente tem que torcer que dê certo. Ainda mais, principalmente, quem é fã de séries, de HQ, de adaptações, de qualquer coisa assim. Então a gente tem que torcer pelo melhor. É, eu sempre fico torcendo, cara, mas eu tenho certos atores, assim, quando eles estão envolvidos, eu já fico preocupada logo de cara, viu? Falar a verdade. Então, fala aí do The Last Man, cara, que eu sei que é muito foda, não consegui ler muitos capítulos ainda, mas tava legal. Então, eu também, de vez em quando, eu pego, eu leio o que eu consigo digital, eu acabo lendo, e acaba sendo a grande maioria, mas eu gosto de ter o papel, sabe? Eu sou daqueles caras de antigamente. Sim. Que ama ter o papel na mão. É muito melhor, né, cara? Ah, é bem mais gostoso. O pessoal diaboliza muito aí o scan, mas... Quem, olha, é o seguinte, quem lê em scan, cara, quer ter na mão. Não tem jeito, cara. Não, eu, por exemplo, eu baixo muito scan, né? Mas assim, se eu gosto da revista, eu acho que eu tô junto com o Pablo aí. Eu acho que o Pablo vai concordar comigo. Se eu leio e tal, agora se eu gosto, eu faço questão de ter também. Agora, infelizmente, com o mix, vamos dizer assim, eu vou botar aqui a Warner não. A DC e a Marvel, vamos dizer, né? Que são os mainstream, né? Uhum. Com o mix que tem hoje, você vai comprar uma revista Super-Homem, aí tem duas histórias boas do Super-Homem e tem uma da Supergirl, que é uma merda. Você gastar quase R$10 por isso, é foda. É verdade. E tem certos quadrinhos aí que saem umas edições condensadas, né? Pode-se dizer. Que, porra, são caríssimos, meu. É R$100, sabe? R$60. Porra, né? O Camelot 3000 tá quase sem conto, velho. É foda. Não, eu sou muito fã dessa série Camelot 3000, cara. Eu tenho os originais ainda aqui, velho, em formatinho. Eu também, eu tinha tudo, emprestei, cara, me ferrei. Perdi tudo, cara. Porra, imperdoável. Fala aí, Pablo, então, fala sobre o Y aí, querido. The Last Man. Então, o Último Homem conta a história de uma praga, né? Alguma coisa que dizimou todos os homens de todas as espécies do mundo inteiro, sobrando apenas um menino e um macaco dele, que são os dois últimos homens do planeta. Só que o que traz essa revista? Essa revista ela acaba trazendo um contexto realista do que realmente poderia acontecer se acontecesse uma catástrofe dessa. Né? Porque grande parte do serviço ainda tá na mão dos homens. O exército, grande maioria, mais de 80% do exército é masculino. Alguns tipos de serviços é predominantemente masculino. Então, assim, o mundo acaba entrando num colapso. Então, até ele se readaptar a essa situação, vai acontecendo várias coisas. Fora que tem muita gente que acaba pirando e tal. Tem algumas mulheres que acham que isso foi uma dádiva do céu, ter acabado com os homens, outras já não, sofrem com isso. E aí conta a história desse... As que não queriam colar velcro, elas acharam ruim, né? Tudo na fliceta, rapaz. Toma banho de água fria, minha filha, que passa. Não, também traz essa ideia de sexualidade, né? Você imagina, se é o... quando a gente é mais novo, os homens, principalmente, a gente, pô, só tivesse eu de homem aqui, seria uma maravilha, né? É verdade. Eu estaria pegando geral e tal, não sei o que lá, todo mundo ia dar pra mim. Só que na realidade, pelo que a revista traz, não é bem assim não, cara. É uma situação até muito ruim pro Yorick sendo o último homem do mundo. E os governos de vários países, quando descobrem que existe a possibilidade de ter um homem, ele acaba virando um ideal político militar. Porque quem tiver o último homem, podem de repente novamente procriar, começar a ter homens em seu país, e assim ter uma supremacia, né? Ter uma dominação mundial. Então essa revista parece esse contexto político, cultural, sexual, é uma revista muito foda, eu pago muito pau pra Last Man. E o melhor, ele foi escrito tudo pro Brian Vaughan, que é roteirista de outras graphic novels, como a Ex Machina, Os Leões de Bagdá, Fugitivos, e por incrível que pareça, ele também já escreveu o seriado Lost. Alguém conhece Lost? Alguém já ouviu falar? esse Leão de Bagdá é muito bom, velho. Eu vi, cara, eu ia falar isso agora, o Leão de Bagdá é lindo, meu, é um desbunde, viu? Não, Marcos até tem papel, né, Marcos? Eu adoro o Leões de Bagdá, muito bom mesmo. Tanto o roteiro do Brian K. Vaughan, quanto o desenho, que eu não vou lembrar o nome do desenhista agora. Então, mas me diz uma coisa aí, Pablo, que eu não li o suficiente. Tem macaca também sobrando, muita macaca? E só tem ele de macaco lá, o macaco dele? Então, de todas as espécies de animais do planeta, acabam morrendo todos os homens. Todos os machos. Certo. Restando apenas realmente esse macaquinho. Quer dizer que não, mas não mostra no reino da macacada se tem uma briga pelo macaco? Não, não tem. O macaco, ele é o único que não vê parceira até então. O Yorick, ele tá sendo em contato com várias mulheres. Tanto as que querem matar, quanto as que querem comer, quanto as que querem ajudar. Estão ali em volta dele. Já o macaquinho, não, ele só fica ali. Mas ele tem um papel fundamental mais pro final da revista, que eu não vou contar. Eu sei que tem uma parada que a irmã do cara, ela é uma ativista contra os homens, né? Sim, ela faz parte de uma... Depois que acontece a catástrofe, cria-se algumas ativistas, né, políticas. Dentre elas existem as Amazonas. E elas são tipo xiitas, sabe? Elas são feministas extreme. Elas começam a tentar trazer mais quantidade de pessoas pra dentro. Elas arrancam o seio direito, igual as Amazonas faziam. E a irmã do Yorick, que é o último homem do mundo, ela acaba aderindo a essas meninas, né, as Amazonas. E aí tem todo um subtexto, aí tem toda uma história também que envolve os dois irmãos, que é muito legal. Sim, e tá sendo tudo reeditado aqui no Brasil, né, Pablo? Tá saindo de novo, né? Tá saindo alguns encadernados, tá no terceiro atualmente da banca. E é bom lembrar que essa já terminou lá, né? Essa história já terminou já tem alguns anos, né? Já tem... 2 anos, se não me engano. É, por aí. Cada encadernado equivale a 5 volumes. Como a série tem 60, a previsão será de 12 encadernados, né? Pra ser concluída. Sim. Uhum. E qual tá sendo o preço aí, Pablo? Tá saindo por R$19,50 cada um. Até que não tá saindo muito caro, né? Também não deve ser papel couché, né, e tal, né? É sim. Não. É sim? É um papel, não é papel jornal, é um papel bom, né, até... Papel, realmente. Olha, legal, viu, legal. Eu só li os scans, mas eu quero ter acesso também a esses quadrinhos, com certeza, viu? É uma obra que vale a pena ter em papel, viu? Independente do preço, acho que o preço tá até muito bom. Tá saindo cada 30 dias ou mais... Não, quase dois meses que tá saindo cada volume. É verdade. Uma série que eu acho um crime não ter sido ainda terminada aqui no Brasil e não tem previsão nenhuma de terminar. Eu tenho a versão em inglês, né? Eu comprei na comunidade do Orkut dessa série, o cara tava vendendo lá por R$40, eu cheguei, é minha, velho. É uma porra de um tomo de 1000 páginas, mais de 1000 páginas, pra falar a verdade. Não, são 3000 páginas, se não me engano. É aquela Bonnie, do Phone Bonnie, o Smiley Bonnie, porra, eu... Nossa. Amo aquilo ali do Jeff. Nossa, o Marcos também gosta, viu? Eu amo aquilo ali, velho. Esse meu tomo aqui em inglês, eu não vendo mais nem por 1 milhão, velho, isso aqui, velho. Não, 1 milhão acho que eu vendia. Mas comprava 10. O Marcos comprou, né, na estante virtual, né, Marcos? Pô, isso precisa ser terminado aqui no Brasil, velho. Aí quando terminar aqui no Brasil, eu vou comprar todos, velho, pra botar aqui junto com a em inglês, velho. Muito legal, velho. Muito legal mesmo. O Brasil foi até o 14, se eu não me engano, não é isso? Volume 14. Acho que foi até... Foi até a parte do Rock Já, se não me engano, aquele tigre gigante lá. Sim. Torinho, você já viu a série nova? O autor do Bonnie é o Jeff Smith. Já viu a série nova dele, o Hasley? Não, ainda não. Eu vi só o Shazam, né, que ele fez. Uhum. Então, ele tem uma outra série aí chamada Hasley, que é uma ficção científica. É pro público mais adulto do que o Bonnie. Também é espetacular e não tem previsão nenhuma de ser editada no Brasil. É isso aí, por isso que sai scan, cara. Que o pessoal vai e traduz, né? Vai vendo. Bonnie, há uns anos atrás, ia virar uma animação da Nickelodeon, né, velho? Mas aí os caras da Nickelodeon queriam fazer uma série infanto-juvenil, quase infantil, pra falar a verdade, né? E o Jeff Smith foi contra, né? Quis botar aquelas mesmas coisas assim. Porque Bonnie, assim, no começo você pensa assim, você olha aí os bichos tudo fofinho, tudo bonitinho, aí você pensa assim que é pra criança, mas não é, velho. Aquilo ali é, porra... Os bichos se fodem mesmo, toma espadada, morre e tal, não sei o que, é escroto. Minha filha tá lendo. Não, Bonnie faz essa função de pegar e apresentar pra criança o universo adulto com tudo que ele tem de crueldade, de pilantragem, de violência. Mas é o Marcos é sem noção, cara. Trouxe o Bonnie pra menina, a menina tá lendo o Bonnie. Não, mas, ela não, tá mas é ótimo ela ler isso, é ótimo ela ler isso. Beleza, Pablo, tu pediu a palavra, querido. Fala aí antes que tu esqueça de novo. Não, só para completar, realmente, esse como é que fala? Esses scans que aparecem, eles são uma puta ferramenta. Eu sou hiper a favor de scan. Pois porque... é, não viu o que a gente tava falando? Aí os caras, muita coisa não tem nem publicado no Brasil, então, cara. Justamente por isso, pra gente poder ter acesso a muito conteúdo que é legal pra caramba, que demora muito tempo pra chegar no Brasil. Demora, o povo não tem interesse, muitas vezes, de trazer séries ótimas, que ganharam prêmios muitas vezes lá fora, mas o povo brasileiro, em sua grande maioria, não tem essa cultura do história em quadrinhos, porque ele ainda acha que história em quadrinhos é algo infantil. Uhum. Né? Tem essa visão infantil mesmo das histórias, que é triste, porque tem muito conteúdo adulto, não só adulto, mas para qualquer faixa etária, que se trouxesse, ia vender bem. Se mudasse esse conceito, essa ideia cultural, ia sair legal. Eu sou um cara totalmente pro quadrinhos. A minha vida inteira eu passei lendo quadrinhos. A maioria das coisas que eu conheço do mundo lá fora é através dos quadrinhos. Sim. E sabe dizer se The Boys foi lançado aqui? The Boys, não. Mas agora por causa do filme que estão pra fazer, vão fazer, alguma coisa assim, vai sair. Sim, olha, tem muito scan já do The Boys, viu? No Nidrangueta aí, Delatio, tem muita coisa. Deixa o Alexandre falar, que o Alexandre pediu a palavra. Fala aí, Alexandre. Então, o pessoal falou, você falou de scan. Eu acho que se as editoras fossem um pouquinho inteligentes, eu acho que o scan podia funcionar igual o download funciona para as emissoras de televisão nos Estados Unidos. As emissoras de televisão nos Estados Unidos, há um certo tempo, já pararam de demonizar o download de série como uma, e começam a usá-lo como uma ferramenta para medir se aquela série vai bem, se aquela série funciona ou não. Se a editora de quadrinhos aqui no Brasil percebesse que o scan é uma bela ferramenta para você divulgar coisa nova e para perceber isso que eu vou lançar, se eu lançar aqui no Brasil vai funcionar, se eu lançar aqui no Brasil não vai funcionar. É simples, é uma grande forma de você testar. Porque o problema da pirataria que as pessoas reclamam é que é o seguinte, nunca se lançou tantos produtos culturais quanto nos últimos 20 anos, isso acho que é fato. Nunca se lançou tanto filme, tanto história em quadrinho, tanto livro, nunca se lançou tanto. E por se lançar tanto, imagina-se que as pessoas vão consumir com a mesma voracidade que consumiam antes. Só que o problema é o contrário. Quando você tem muita coisa, a grande maioria das coisas que saem não tem qualidade. E como se você joga, e como você quer cobrar dessa pessoa que não tem condição financeira em nenhum lugar do mundo para comprar tudo que é lançado, que ele compre tudo, que ele participe de tudo, que ele esteja lá firme e forte querendo comprar tudo. Não é tudo que a pessoa que tiver ser lançado que você vai ter interesse ou que tem qualidade. Então o scan funciona para você filtrar. Se eu fosse numa editora, cara, e por exemplo, eu comecei a ler Viscan Noite Mais Densa, que começou a ser publicado há 2 meses atrás aqui. São, acho que são 60 edições de 22 páginas americanas, né, pra fechar. Eu comecei a ler, tô achando muito legal. Não vou comprar em branca porque já começou a sair. Mas com certeza isso deve sair encadernado. Quando sair encadernado, eu vou comprar, assim como eu já fiz com outras séries. Preacher, sim, por exemplo, eu comprei encadernado. Não saiu toda a série aqui, mas o que eu li, o que saiu aqui, eu comprei. É uma forma de você divulgar o negócio, cara. Só que não se pensa com essa mentalidade. Se pensa com a questão de, isso só prejudica. E eu acho que, na verdade, é o contrário. Todo mundo que compra quadrinho, ainda mais quadrinho desse tipo assim, um pouco mais adulto, quer comprar o produto no final. Ninguém quer ficar com o seu scan no HD, porque, pô, dá um tempo. Ficar lendo na frente do computador, uma hora enche o saco, todo mundo concorda. Isso é verdade. Tem que aproveitar esse tipo de coisa pra gente, sabe, ir atrás e poder usar como uma ferramenta. Uhum. E a DC fez um passo para trás agora, né? Que eles tinham criado o Zuda, né? Que é tipo umas HQs online, né? Que os artistas assim, independentes iam mostrar seu trabalho através desse Zuda, né? Lá na DC. E essa semana eles acabaram com o Zuda, né? E pô, deram um passo para trás nisso aí. Caramba, que merda, hein? Olha, justamente tem tanta gente legal aí querendo mostrar a qualidade aí das suas histórias, dos seus roteiros, aí os caras fecham mais um espaço, né? É por isso que é legal esses espaços aí, que nem o que o Kill tem, viu, lá do Farra, do Farrazine e tal, que eles divulgam contos, quadrinhos, viu? É bem legal. Que pena que, ó, justamente você falou a Marvel, né? Que tem um nome já, né? Sacanagem. Uhum. E a Marvel agora é Disney, né? Também, né? Vixe Maria. Vamos lá então, pra, senão a gente não consegue ir a todo mundo falar. Edu, o que você tem assistido? Vou falar pra vocês um filme que inspirou o Quentin Tarantino a fazer o Kill Bill, que é o Street Fighter de 74, com o Sonny Chiba. Esse filme é meio violento, ele recebeu uma, acho que 18 anos, censura nos Estados Unidos. Uhum. No Brasil o DVD tá 16 só. Tem uma cena que é bem importante, que o cara vê o outro estuprando uma menina, daí ele arranca as bolas dele com a mão, com um golpe só. Opa! Já interessou o pessoal, Edu. Esse é o primeiro de uma trilogia, ainda tem os outros spin-off. Esse filme não é baseado no jogo não, porque é de 74. Uhum. E o Sonny Chiba fez o Sonny Chiba fez o Hattori Hanzo do Kill Bill Volume 1, que ele que dá o nome da espada da noiva. Olha, fantástico, hein? E o Sonny Chiba também fez o Pai Mei, não? Não? Acho que... não sei, viu? Ah, não. O Pai Mei era o mesmo cara que fez o careca do Crazy 88. É isso mesmo. Essa que tava maquiado, né? E pô, também foi o Gaban num Tokusatsu lá. Aonde é que tu descolou esse filme aí, Edu? Esse daí eu não conheço ainda, hein? Um filme com legenda. Aí, Torinho, tem que divulgar. Olha, tem muita coisa legal no filme com legenda. Vamos ver se o filme com legenda volta logo, hein? Esse filme é bom, hein? Apesar que quando esse podcast sair, já voltaram com certeza, cara. Já. Eu acho que não, porque está meio ocupado. Acho que só início de outubro, viu, velho? Não, mas, pô, sabe quantos podcasts que tem antes desse aqui, cara? Tem uns 3 ou 4, porra. Ah, então dá. Vai lá, baixa agora. Pode ir lá tranquilo, vai lá no Filmes com Legenda, já voltou a essa altura do campeonato. Tô atrasada com os podcasts. Mas aí, Edu, então esse daí é mais uma das referências, né? Porque o Tarantino usou outros filmes também como referência, né? Esse é mais um, né? É mais um deles. É, tanto que também o ator principal tá no filme, né? Um personagem tão importante, que é o Hattori Hanzo, que dá o nome da espada. Então, esse filme aqui tem a única diferença é que o sangue dele é muito falso. Parece uma lata de tinta vermelha jogada no chão, assim. Olha, pior do que os filmes do Lobo Solitário não pode ser, cara, porque aquele sanguinho jorrando lá fica muito engraçado. Os filmes são maravilhosos, mas é um sangue tão fake, né? Um efeito fake de sangue jorrando que é terrível. Eu não vi o filme do Lobo Solitário ainda, velho. Ah, você tem que ver, cara. Tem que ver, porque... olha, sem brincadeira, tanto os longas do Lobo Solitário quanto o Lady Snowblood, cara, é muito bom mesmo. Cara. Também é um dos fatores que fizeram o Kill Bill, o Lady Snowblood. É, e as lutas que a mina tem, né, cara? A mina lutando com guarda-chuva, leque. É fantástico, cara. É tão trash quanto o Lobo Solitário. É genial. Tão violento quanto, viu, meu? Muito bom mesmo. Beleza, obrigado, Edu, por compartilhar aí mais um filme aí. Vou deixar pro pessoal aí embaixo lá o link do Filmes com Legenda. Marcos, fala aí. Tu quer falar do quê, Marcos? Eu quero falar de duas coisas rapidamente. Uma é que eu tava dando uma assistida ontem num filme que junta todos os personagens da família Ultra. O Eduardo já deve ter assistido. Puta que me pariu. É aquele lá do que é trash? É do ano retrasado, né? Isso, é de 2009, não é isso? Tem 2008 e tem o de 2009, que parece até um pouco de Star Wars, assim. Ó, é o seguinte, ó. Filmes com legenda? Eu botei esse filme seguinte ontem lá, velho. Eu peguei em 30 minutos ele. Então, mas depois que o Marcos falou, vai tocar Justin Bieber pra ele, cara. Tem que ficar esperto, que aí eu vou mexer na edição e vai tocar Justin Bieber. Mas olha, eu tava louco pra ver como é que era exatamente a nebulosa M78 e matei a curiosidade nesse filme, viu? Aparece tintim por tintim como é que é a vida dos Ultra lá. Muito bom. Ah, mas eu gostei daquela sátira que a gente assistiu, pô. Lembra do. Acho que é de. Como é que é? Como é que é o nome daquela sátira, Marcos? Do cara lá que fica gigante? Ah, Big Man Japan. É, Big Man Japan. Então, que mostra a família Ultra, só que uma versão trash. Bem legal e também. E com Duran Duran também, né? Duran Duran, né? Big Japan tonight. Essa foi horrível. Essa foi péssima, foi mal, desculpa aí. Fala aí, Marcos, é que o tempo tá acabando. Tá, mas o que eu queria falar também, além disso, né, recomendar os dois filmes aí do Ultraman de 2008 e 2009, que são espetaculares, pra quem gosta também, claro, né? E é que ontem eu assisti um filme do Ken Russell, que até um cara que talvez futuramente valha a gente fazer um podcast do Masmorra sobre ele. Ele tem um filme chamado Os Demônios, que o pessoal fala muito a respeito dele. Eu ainda não tinha assistido e acabei vendo ontem. E achei que vale a pena falar sobre ele. É um filme de 71. Tem no elenco um cara que eu gosto pra dedéu, que é o Oliver Reed, né? O pessoal talvez lembre dele, que ele aparece no Gladiador. Sim, né? Ele tá bem coroa, né? Isso, ele é o traficante. Eu me lembro dele no Tommy do The Who. Caraca! O Torinho desenterrou o Tommy, cara, fantástico. Fica o link aí embaixo pro povo, cara. The Who é foda. O Tommy do The Who eu comprei na banca de revista por R$10 o DVD, velho. É, tava baratinho mesmo. Foi mesmo. Mas e aí, Marcos, como é que é a atuação do Oliver Reed? Tem a Vanessa Redgrave também. Que é outra que é maravilhosa, né? Então, a atuação do Oliver Reed, até já dá pra começar a falar do filme a partir daí, né? O Oliver Reed, o personagem dele chama Grandier. O filme, ele é inspirado numa peça de teatro a respeito do caso da possessão demoníaca das freiras do convento de Loudun, né? E inspirada também no livro do Aldous Huxley. E o filme, ele pega esse caso aí que houve da possessão e tudo mais que foi muito comentado na época, nos anos de 1600 e alguma coisa, e ele demonstra que por trás disso teve uma trama da igreja para derrubar esse personagem do vivido pelo Oliver Reed. O cara é um ministro da igreja, né, católica, tudo, é uma espécie de líder também espiritual dentro da cidade de Loudun, e é o cara considerado mais bonitão da cidade, o cara que come todo mundo na cidade, né? Ele aproveita para viver uma vida assim, na babesca, só vivendo na grana, no luxo e comendo a mulherada toda e tal. Só que ele acaba engravidando uma moça e arrumando algumas inimizades. Exatamente. E ele... Para de olhar o chat, desgramado, que aí tu fica... Já perceberam quando ele para de falar, ele tá lendo o chat. Fala, Marcos. Então, o personagem dele, que é o Grandier, ele leva a maior vida boa. Ele aproveita a posição dele de poder para comer todo mundo, para viver uma vida de riqueza. Só que ele acaba engravidando a filha de um cara milionário que ele tinha que ensinar latim para ela, né? E ele acaba ensinando línguas para a moça, né? Outro tipo de línguas? Línguas, né? Exatamente. Línguas o quê? Chocolocolocolocoloco? Língua aqui, língua ali. Ah, você quer a língua de chocolocoloco. Ela faz aula de línguas com o cara e engravida. Ela fez lá aula de outra coisa, não foi de línguas, porra. Exato. Aí ele dá um pé na bunda dessa moça, né? E o pai dela quer vingança. Ao mesmo tempo, o que acontece é que o cardeal Richelieu tá enxavecando o príncipe da França, que ele não quer que as cidades francesas sejam independentes mais. Ele quer todo mundo bonitinho obedecendo ao rei e tal. Esse cara aí, o personagem do Oliver Reed. Puta que me pariu! Ele se recusa, né, a obedecer às ordens do rei, e aí eles arrumam um jeito dele ser acusado de bruxaria, dele ser acusado de estar seduzindo as mulheres através de um pacto com o demônio e tal. E pra completar aí a acusação contra ele, eles convencem as freiras do convento de Loudun a fingirem que estão todas possuídas pelo demônio e que todas elas teriam tido um caso com o Grandier, né? Ainda bem que não é o convento de Loudun, né, cara? Já pensou? Não, é o convento de Loudun e tal. E aí tem algumas cenas no filme interessantes, por exemplo. Uma das freiras é apaixonada por ele, é ela que fica à frente da acusação contra ele. E ela fica imaginando que tá fazendo sexo com ele, né, com esse personagem do Oliver Reed, e ela imagina que ele é Jesus descendo da cruz e possuindo ela. Eita, profano, interessante. É, essa cena já gostei, vou assistir. Causou muita polêmica e tudo mais e tal. E basicamente o filme é esse. Só que o que é interessante no filme também é que esse personagem dele, que é um cara canalha, sem vergonha, ordinário, quando ele se vê acusado de bruxaria e à beira da morte, ele encontra uma coragem dentro dele. Ele nega coragem de correr? Não, ele nega as acusações, nem sob tortura ele aceita se acusar de bruxaria. Ele fala, olha, eu sou um sem vergonha, eu gosto de putaria, eu me aproveito do poder, mas nunca tive pacto com o diabo, nunca fiz... nenhuma heresia desse tipo que estão me acusando, e vocês querem é tomar o poder da cidade e me derrubar, então assumam isso. No fim, o personagem dele acaba tendo encontrando uma dignidade que nem ele imaginava que ele tinha, né? Certo, e tu contou o filme todo até o final, cara, é isso pra gente? A história do filme é muito conhecida, a história do que aconteceu lá no convento de Ludundo, o pessoal já conhece, é uma história que virou filme, virou peça e tudo, mas é interessante ver a maneira como o filme é feito, e os cenários do filme são muito interessantes também, são feitos por aquele Derek Jarman, aquele diretor inglês. Ele que faz a cenografia do filme, é uma cenografia mó curiosa, que mistura os cenários de época com coisas modernas, né? O filme é muito anacrônico também, é bem as loucuras do diretor Ken Russell, né? Que interessante, hein? Legal, hein? Pô, valeu, Marcos. E é isso aí, pessoal. Falamos um pouquinho sobre o que assistimos ultimamente. Dessa vez com nossos colegas aqui, a começar pelo Alexandre Landucci, do Fotograma Digital. É isso aí. Falamos pra caramba de um monte de coisa, muito de quadrinho. O chat aqui foi bastante engraçado. Acabou na putaria. Você devia colocar esse chat, dar um jeito de colocar o chat depois, junto com a publicação do cat. Pois é, saibam aí que enquanto a gente tá conversando, o pessoal só fica no XXX aqui o tempo todo, viu, gente? Eu só agradecer de novo, agora de volta, né? Espero participar dos próximos. Olha, muito obrigado, Alexandre. A gente tá contando aqui com a sua presença, viu, querido? Valeu mesmo. Isso aí. Com o Carlos Tourinho, que é do Filmes com Legenda, Pauta Livre News, Pauta Livre Nose, Jerimum Beta, Tosco Chanchada. Deixa eu ver o que mais. Tem mais, Tourinho? Não, ainda não. Chega, né? Obrigada, viu? Olha, que bom estar com você aqui. Venha sempre. É sempre bom conversar com você. Você sempre conhece muita coisa diferente. O papo rende sempre, viu? Sempre estou disponível. É só chamar. Eu tô ligado aí. Pode deixar a porta aberta que eu não peço nem licença. É isso aí, querido. Venha sempre. Valeu. Com o Eduardo Cosco, do Destino Poltrona, nosso colaborador. Valeu, Edu. Muito obrigado pela indicação também. Valeu por tudo. Eu boiei um pouco na parte de quadrinho, que eu tava só vendo mangá hoje em dia, então eu fiquei perdidão. Não, fala a verdade. Tu tava olhando pro chat, que tava rolando muito XXX o tempo todo no chat aí. Ah, genial. Séries XXX é legal. Obrigado, Edu. Valeu, querido. Valeu. Beijo. Com o Marcos, nosso colaborador. Obrigada, Marcos. E pare de olhar o chat. Não fique de olho no chat, que você esquece de falar. Mas o chat tá muito bom, pô. Tá muito divertido. Valeu, Marcos. Com o Pablo Lopes, que é o órfão do Visão Histórica e do Bar do Nerd, né, Pablo? Obrigada, querido. Mais uma vez juntos aqui. Eu que tenho que agradecer muito por essa oportunidade de estar contribuindo ou não com alguma coisa junto com vocês. Um grande abraço. É isso aí, gente. E é isso aí. Deem RT, mandem e-mails para contato.cinemasmorra@gmail.com, que nós respondemos. Façam chat mesmo lá na seção de comentários, que a gente sacaneia, mas não se importa muito. E é isso aí. Um abraço a todos. Boa noite. Falou! Tchau, tchau, cavaco.